Muito bem, estamos no ar aqui no Estádio 97. Sejam bem-vindos. Aí, aí, olá. Oi. É isso aí. Opa, estamos aí. Estamos no ar. Bora. Quanto mais a gente pensa que já viu, menos a gente viu. Olha, vou te falar, viu? Vamos só lá. Pedrada. É, tá pegando a RG, que você tá revoltado aí. É, mano. Não vem ao caso. Coisas não da vida. Vem ao caso, mas os caras falam o que quer, né, mano? Aí depois tem que segurar, né, velho? É. Coisa. Passa o link ali pro Zé tomar um banho. Manda aí pra nós. É. Vamos aí. Vamos lá, vamos começar as manchetes. Começando com as manchetes do Estádio 97. Temos uma foca no estúdio. Bernardo Veloso. Nossa. Como que é? O Zé joga o Mendorato e você... Ó, oh, atenção! Oh, ah! Bate a palminha assim, ó. Bate palminha. Aê. Deixa que o Vieira faz essa parte. Não, vai se catar. Cadê os deixa que o Vieira faz isso? Essa parte, bate palminha. Olha, na pegada que o cara tá, o que o Zé jogar, ele vai, hein? Ai. É, o que o Zé jogar, ele embota, hein? Engraçado que o Bernardo engole, hein? Há um tempo atrás eu fiz uma proposta pra ele. Ele falou, ficou todo revoltado. Ah, é? Me achando com cara de viado. Ele falou? Quem falou? Esses dias aí, ele falou, Mota. Ah. Lembra aquela proposta? Então. Oh! E aí, mano? Olha! Tem duas pessoas que nitidamente, sim. Voltaram atrás. Ah. Voltaram atrás. Ei. Bernardo Veloso Ei. E Domênico Gatto. Ei. Voltaram atrás em quem? Como assim, Domênico voltou? De ter uma atitude agora e depois chamar, não é bem assim, vamos conversar. Ah, Domênico não, você é louco. Não, amigão. É isso. Se eu chamasse você é o grande DJ de casamento, se eu chamasse você... Obrigado. Aliás, eu vou tocar. Fazer uma festa lá na Bahia, hein? Pra tocar, Domênico. Ah, mas eu toco música boa, fala aí. Não, então, isso eu sei. Mas tocar pra mim pelado, você tocava? Que isso? Eu vou tocar pelado, velho. Eu vou pagar. Tocar uma pomota. Você vai tocar pelado, você tá maluco? Vou pagar. Não, eu não toco pelado, pô. Ah, mas eu queria, pô. Eu pode querer pô, você preferir. Eu tocar pelado, é coisa feia. Dodô, cenzinho, cachêzinho de cenzinho. Cenzinho que 100 mil? É. Ah, a gente pode pensar. Aí você fica tocando e ele pelado pulando. Sem relar a mão em mim, né? Não, mas é nós. Põe o babinho. E ela em cima da controladora, vambora. Nós você aí, imagina o Domênico, sem pau, velho. Vem, Zé, cenzão na mão. Ô, Zé, quer dividir aí? A gente vai lá junto. Vai ficar... Mas o Zé não vai alcançar. Ô, Zé, você imagina o Domênico pelado só de chinelo. Imagina assim, ó. Binguelão em cima da controladora, eu faço scratch com binguelo. Ó, né? Vou falar. E ainda nós lá, você pendurava no Domênico, aqueles brinquedinhos de casamento. Binguelão. Nossa, quanto prostituto nesse programa. Eu falo, tudo é dinheiro. Tudo seu é uma bem, questão pô. De dinheiro. Ó, seu Ben. Falou, cara. Vamos lá. Falar, né? Ó, falou em prostituto, chamou o seu Ben. Falou o quê, tio? Caiu lá? Caiu. Não. Você mandou quanto no seu Bento, Mota? Chegou a mil. Milzinho? Mandou milzinho ali? Como assim, Mota? Você vai pagar? Ó, vai mandar de novo, ó. Tá embaixo, seu Bento. É que agora eu resolvi pegar mas mil reais. Tem dólar, hein? Vai mandar de... Olha, assinado, em branco. Ei, Motinho, olha. Ó. Tá bom. Seu Bento e o Bernardo olhando. E aí? Quanto tem aí? Quanto tem? Dois conto, ó. Vai. Posso falar a verdade? 2,850. Aí, ó. Vai, 2,850. Bernardo toca, porque se a gente quiser, ele vai. Bernardo, o Bernardo, ele faz... Opa, que eu conheço ele. Ele faz ser casado, você precisa de mais... Esse vai. Fim de ano, rematrícula das crianças, bora lá, mano. Ah, viu? É verdade. É, o fim de ano, matrícula das crianças. O cara tem filho, material escolar. Matrícula chegando. É. Ah, pensa. Coisa, os caras estão numa merda danada. É. Que situação, hein, Zé? Tá feia a coisa, Zé. Pra falar em... Situação ruim, vamos ao Parmeira. Isso, isso. É, teu gancho, né, Dodô? Só foi pra entrevista. Uma coisinha que o Mota, tem um amigo meu aqui, o Maloca, falou que pra gente, por cinquentinha, ele toca pra você pelado. Ah, é? É cinquentinha real, tá? Só? Ah, não, muito barato eu não gosto, não. Deve ser sujo. Coloca assim, olha é o nome do cara, Maloca. Fala de nós. 50 conto, imagina. Tem que ser seletivo, né, Mota? Não, não é assim, né? Hoje fala é de Barradão. Nós. Hoje? Barradão. Aonde? Aonde vai ser? Lugar, Barradão. Hoje? É, hoje, 21h45. Sei lá, quero que se dane. O histórico lá? É, mais ou menos. Já foi, o campeonato já foi pra nós. Vamos lá. Foi, vamos lá. Hoje o Parmeira vai a campo. Nós é G4. Com... Deixa o G. Vamos lá. Tava G4, os caras mudaram a história, já complicou. É. Deixa o G4. Lá. Hoje é Fernando Prass vai pro gol. Quem? Mike. Nossa. Edu Dracena. Vai. Não, olha isso, olha. O Domênico não quer dar nem nota. Olha esse agora. Esse é bom, hein? Juninho. Nossa. Ah, ele fez gol contra já, né? É. E agora vem ele, hein? Egídio. Meu Deus. Cuidado com esse G4 aí. Aí vem o Bruno Henrique. Aí foi sensacional o que o senhor colocou lá agora no grupo, né? É. Egídio entrou no grupo, Egídio entrou no grupo. É. O grupo tomou gol. Sensacional. Aí vem Bruno Henrique, isso aqui eu falo por mim. Tchê, Bruno tchê. Henrique aí? Ah, o Bruno Henrique ele precisa desvincular o que ele tem no passado. Calma. Tá com a cabeça lá, sempre que joga com o Corinthians. Passado ao Vinegro. Graças a Deus, você tá aí pra falar bem pistola. É, pipoca mesmo, é isso aí. Ele, mano. Esse cara pipoca é estranho. Pra nós. Estranho, mano. Foi muito estranho mesmo. Mas vambora, vai. Aí vem o Tchê. Esse pode ir embora, né? Recaída, Palmeiras né? Tem que tirar um monte de cara desse time do Palmeiras aí que não tem a cara do Palmeiras. Vamos lá. Vamos lá, o Tchê falou que o jogo de hoje é a guerra. É, mas o Tchê também. O Tchê caiu muito de produção também. Esse ano o Tietê parece que nem jogou. Tietê tá dando uma de Barrichello. O que ele jogou o ano passado, RG? Esse, acho que ele jogou tudo o ano passado. É verdade. Aí vem o, né? Pra finalizar, o Moisés. Esse é o cara. Boa. Esse é o cara. Esse aí... é aquele cara que não pipoca. Esse tá sozinho, né? Esse é, coitado, RG. Esse é mas incrível. Qual que é a finalização? Como é que é, Zé? Não. Foi o que eu falei, não. É bobagem. Zé, continua comendo o Mendorato, Zé. Na ponta de lança, hoje vem o Dudu. Naquela Dudu, ponta de lança direita. Dudu também faz tempo que não joga uma grande partida. Hein? Chamando lá na sala do Zé. Aí vem o Keno do outro lado. Né? Vamos acordar o Keno. Né? Não, o Keno venha jogando bem. Vamos acordar hoje. Vamos acordar. Né? E aí tem uma dúvida aqui, ó. Ou Guerra, ou Eric. Não. Fala com o Dodô resolve essa parada. Aí. Ou Johan. Johan, meu. É, essa dúvida aí. Valentim, você não pode ter dúvida entre o Guerra. Olha aqui, o Guerra. É... Vamos supor que cortassem a perna do Guerra. Nossa. Caraca, Domingo. Com ou sem anestesia? Não, qualquer jeito. Tá sem perna. Tá Saci Pererê. Sim. Guerra, Saci Pererê? Sim. É melhor do que os dois que você falou aí. Vai. Deixa o Guerra. Que Eric, que honra. Já tá queimando o Valentim, hein? É. Aí, ó. Queimando nada. Rapaz. Tô queimando, só tô dando uma dica pra ele. O Eduardo Batista. Foi só perder do Corinthians, já começou a ferver. E o José Fontinha? Não, ele é bom. Aqui nós já era crise no porco mesmo. Muito pelo contrário, ele é bom treinador, não tem nada de queimar. Mano, vamos falar sério. Guerra e Eric ou Johan? É guerra. Não, aí tem que colocar o Guerra em campo. Qualquer jumento sabe que o Guerra é melhor, pô. Agora, o Johan nunca teve chance, né? O Johan não é ruim. Ele teve poucas chances no Palmeiras. Teve? Poucas chances. E aí, não tem talento? Fez gol no São Paulo. Não dá pra saber. Lá no gol do São Paulo esse ano todo mundo fez. Se eu jogasse, eu faria também. Não, fizeram já, porque agora não fazem mais. Honestamente, não dá pra saber. Jogou pouco. Pode ser que seja um cara que venha jogar bem, pode ser que não. Jogou pouco, não dá. Sabe, sem nota? E o Veiga? Sabe o jornal quando vem as notas? Ah, aí o cara entrou. Sem nota. Tempo, não deu tempo de avaliar. Sem nota. Sem nota. Não tem nota, não dá. Não dá. E o Veiga também é aquele cara que compraram, mas não utilizaram, né? Quem? O Veiga, né? O Veiga? Quem? Rafael Veiga. Mas vai usar eles ainda, acho que em 2060. Aí sabe o que eles vão fazer? Vão gastar mais 30 agora, 40 em janeiro, aí o Veiga empresta não sei pra onde. É isso aí. Não tem muito buchicho aí de que o Palmeiras estaria atrás do Diogo Barbosa, então, lateral do Cruzeiro? Isso que ia falar, senhor. O Zé Fontinha hoje cantou. Desculpa, puxei. Imagina. Acho que se bobear o Zé Fontinha, eles devem se falar aí. Existe um Diogo Barbosa tá palavrado, por enquanto, segundo informações. Por enquanto é boato, né? Olha, não. A informação que eu tenho é que ele não sai do Cruzeiro, viu, Bento? O lateral mesmo? Que o Palmeiras quer é o Zeca. Por enquanto é o boato. O Palmeiras ele tá aguardando aí o desfecho do que vai acontecer com o Zeca, para ver se de fato ele vai conseguir aí se desligar do Santos, no processo que ele tá pedindo aí a rescisão unilateral do contrato. Mas o Diogo Barbosa, se houver uma transferência, pode ser talvez para o exterior, porque parece que ele já despertou até o interesse de times italianos e tudo mais. Sim. É um dos jogadores que, inclusive, o Cruzeiro está pensando em fazer caixa também. É um jogador importante, o Cruzeiro não abriria a mão dele assim tão fácil, mas se pintar a proposta da Europa, principalmente, para tirar o jogador do Cruzeiro, pela dívida que o Cruzeiro tem, Sombra, que inclusive é muito alta, inclusive com times europeus, aí tem times aí prometendo até ir na FIFA para receber o dinheiro do Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser que tenha que se desfazer dele. Mas se sair aqui do Brasil, quer dizer, se sair do Cruzeiro, eu acho que é só pra Europa. O Palmeiras, ele ainda monitora a situação do Zeca. Não, não vem com esses negócios, monitora, para, monitora. É verdade. Que monitora? O Palmeiras tá ali, o Alexandre Matos... proposta, é... Tem no radar, não, mas... é monitora. É radar não, e mas, monitora. Mas, Sombra, o próprio Alexandre Matos, ele usa muito esse termo. Azar dele. Mas é o cara que cuida hoje do futebol do Palmeiras. Não, é todo... a situação do Zeca lá, o Palmeiras tá louco pra enfiar o garfo na marmita ali. Tá esperando. Boa, agora sim, olha, o Palmeiras tá querendo enfiar o garfo na marmita. Mas não monitora porra nenhuma. Que monitorar? O futebol um quer furar o olho do outro. Quer não, contratar? Sombra, quem monitorando? Mas eu acho que vai haver talvez um certo respeito, Domênico, porque todo mundo sabe, é a amizade que tem ali entre os presidentes, aí o Modesto e o Gagliotti. Então, Sombra, se você chega atravessando lá, fazendo proposta, independente de qualquer coisa, por mais que o Palmeiras possa estar amparado por uma decisão judicial, ele pode ferir talvez aí uma boa relação que ele tem com o presidente do Santos. Ô, não, Sombra, sei até que ponto que isso daí não pesa também, né? Você tava falando aí agora de furar o olho. Pra quem não sabe, Leiloca está em New York. Ah, é? E ela mandou um recadinho aqui. Eu acho que é pra Domênico Gatto, cara. Ah, Domênico Gatto, ela escreveu assim, ó. Milhas e milhas, milhas e milhas distantes do meu amor. Música da Blitz. Dodô, hein? Leiloca, Dodô. Né? Destruindo corações, hein? Eu amigão. Música da Blitz. Uma mensagem. Distantes do meu amor. Uma mensagem Domênico, subliminar para Domênico. Mas, ô mano. Vai estar no navio da velha. Sim. Ah, você vai levar a Leiloca, Dodô? Ô, mano, tem um cara aqui no estádio que eu acho que tá muito mais louco pela Leiloca, viu, velho? Quem você acha que monitora a Leiloca aqui, daqui? Não aguento o tranco, não. Pega a Leiloca de perto, mano. É monitora ali, ó. É, tá monitorando. Ele quer uma Mami Sugar. Ele quer uma Mami Sugar. O que poderia acontecer aí, ô... O Zé Pontinha, né? O Zé Pontinha me disse que o Santos queria o Roger Guedes do Palmeiras. Então, Nossa, que troca horrível, hein? Zeca, Roger Guedes e Zeca. E pode ser que venha uma grana a mais pro Santos e aí o Palmeiras ficaria com o Zeca. Não sei se isso é verdade ou não. Quem tá perdendo aí? Eu acho que quem tá perdendo é o Santos. Tá perdendo, claro. Com certeza. Pô, lógico. Mas aí o Santos ele podia pedir aí o Rafael Veiga, hein? Ah, é. Enorme. Acho que é grande jogador. Ele pede o Rafael Veiga e dá jogo, hein? Que é? O Rafael Veiga aí que não tá sendo usado no Palmeiras. Se manda lá Roger Guedes e Rafael Veiga aí pelo Zeca, aí tá bom, dá jogo, hein? Tá bom. Aí é jogo, hein? Eu gosto do. Mas você acha o Rafael Veiga tão bom assim, mano? É bom jogador, né? Joga muito, velho. Jogar muito. Tá bom. O Rafael Veiga no Palmeiras ele não teve chance, mas todo mundo viu a bola que ele jogou no Curitiba. Principalmente porque o Santos vai fazer também uma limpeza lá, né? Ah, verdade. Vieira. E vai ter que contratar. É, estruturado pro ano que vem só tem um time, pelo que eu tô vendo, né? Tá Corinthians. Bacana, cara. Que nada. O atual campeão brasileiro, né? O que que ele tá falando? É o candidato a ganhar a Libertadores, ano que vem, mano. É o único, amigão. É. Oh, que mais? É o Santos agora. Santos, então? Tá interessado aqui, ó. E aí, RG? Time de quem que você vai falar agora? Vanderlei! Santos, que hoje é Atlético Paranaense, mas desde o berço. Mas desde o berço. É mesmo, Como assim? Você sabe que eu tava olhando o retrospecto. O retrospecto de Corinthians e Atlético Paraná é um absurdo. É uma surra, o que o Corinthians é freguês do Atlético do Paraná. Ô, louco. É sério, filho. Mano. Você viu o confronto? É assim, mano. Eu acabei de olhar aqui. Acho que é 23 vale vitórias nada, do ganham. Corinthians e 39 do Atlético. É brincadeira, velho. Domênico, é quando não vale nada, irmão. Agora tá valendo, Paquito. Agora não, tá se valendo. O Corinthians é aquilo que ele tava falando fora do ar. Mas avisa pro Corinthians, né, mano? Se o Corinthians entrar rasgando que nem foi contra o Palmeiras, não dá nem jogo, né, mano? Ah, bronca no Vieira que ele fica. Ô, Gauchinha! Pô, você quer falar do Corinthians agora, Gauchinha? Quem falou foi vocês. Não, ninguém falou nada. Eu só fiz uma menção. Pronto. Falta de respeito do cacete, velho. Fala, seu Bento. Fala, seu Bento. Vamos lá, é o Vanderlei hoje. Hoje é, hein? Ó, aí vem ele, Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Vamos lá, Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. David Braz. David Braz. E aí, Caju. Caju. Ah, não, aí não. É. Aí vem o Alisson. Alisson. Renato vai jogar, RG. Renatinho vai pro jogo. Vai pro jogo. E o Lucas Lima. Lucas Lima. Aí, ó, Bruno Henrique. Bruno Henrique. Arthur Gomes. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. O Renatinho deve ir pro jogo, mas aí o Elano né? deve promover novamente aquela alteração que ele fez contra o Atlético Mineiro. joga o Vitor Ferraz no lugar do Renatinho, o Renatinho sai e deve entrar o Yuri. Foi um... Deu jogo. E o Matheus Jesus? Deu jogo. É, bom, apesar que o Matheus Jesus tá voltando. Liberado. Mas essa alteração que ele fez contra o Atlético Mineiro deu jogo, foi legal. Então, talvez. Entrou o Daniel Guedes, não foi? Pode ser que ele faça, entendeu? Essa jogada. Não, ele jogou o Vitor Ferraz pro meio, mas entrou o Yuri também, entendeu? O que você acha desse Yuri, RG? Ah, ainda é novinho, muito né? Muito novo, né? É, novinho. Promessa, né, cara? Mas ele é, aparentemente, é bom jogador, né? Sim, não é perna de pau. Não é perna de pau. Esse Santos Futebol Clube, eu te falo, toda hora tem um novinho que é promessa, que é bom, sei que lá. Mas, ó, é muita fama e pouca realização. Por quê? Que isso? É, baseado em que você tá falando isso? Fala o Neymar, e o resto paulada, aí? Velho, sei que lá. O resto aí, ó, e aí? Baseado nossa. Em que? É o Neymar. Eu tava falando fora do ar com a RG hoje. É baseado em que você tá falando tudo, isso? Mas já veio o Renatinho, já veio o Luizinho, o Zezinho, não sei o que lá, o Guinho, Zezinho, Luizinho, todos os sobrinhos do tio Patinhas. E aí? Então, mas essa molecadinha que tá sempre colocando o Santos lá em cima, nunca coloca. Também não tá nunca coloca, nada nunca tempo. Coloca o Santos em desespero aí pra cair pra Série B. Nunca, você nunca chega no Hora H, chega no mesmo lugar também. Que Hora H? O último título de vocês é 2012, de São Paulo é 2012. Mas é Hora H. Não, senhor. Sim, senhor. Paulista, quanto vocês ganharam? Ah, não, mas isso não conta. Ah, nunca, agora assim? Não conta. Agora não vale. Paulista não vale mais, é isso? Não. Vocês estão de brincadeira comigo, para, vai. Vamos lamber azulejo. Paulista decide. É aquela que vai dar consolação pro paraíso. Tá bom, vai nessa. É, lamber o azulejo, Zé. Mas é esse paulista aí que não presta, que derrubou o técnico de vocês várias e várias vezes. Que técnico derrubou no Paulista? Nossa! Não, Rogério Ceni caiu por quê? No brasileiro, que brasileiro? No brasileiro. Foi brasileiro. Tá bom, mas tem outros aí. Na 11ª rodada do brasileiro. Tem outros aí que foram caindo no Paulista. Quem são os outros? Quem? Tem um monte aí. Nem sabe, olha aí. É só pegar, é só pegar. Nem sabe, olha aí. Paulista não serve, mas derruba técnico. Meu Deus do céu. É, sei. Tá falando de outro time, né? Tá. Agora vocês... Engraçado. O São Paulino não gosta de Paulista... São Paulino não gosta de Copa do Brasil, São Paulino não gosta de Campeonato Brasileiro, São Paulino só gosta de Libertadores. Você não ganhou porra nenhuma dessas, porra. Como não? A mulher também? Foi o que roubou? É, pois é. O quê? Ah, pro inferno, Zé. Aí é por conta do Zé. Ô, Zé, tá aliás, chamando lá na sala. Aliás, esse tal de brasileiro que você fala que a gente não gosta... A gente tem e não é por fax, não. Ah, não, mas bom, mas aí... Aí não é o meu também. Também não é que nossa. Lá que participa 10 clubes lá. Também não é o que meu. Que dois torneios no mesmo ano, né? Também... É o seu, sim, não tira o rabo. Não, o meu não, por fax, não. Meu não é por fax, não. E o meu não ganhou dois em um ano, não. Nossa, igual Libertadores que ganharam aí, estão contando. Ah, ele mudou na hora. Já bateu lá e mudou. Então vamos lá. Não. Mas não só é. Um minuto. Não. Vocês são engraçados. É o seu amigo RG, Domênico. Vocês todos, espera só um minuto. Ô, Gauchinha, o Domênico é inteligente o suficiente pra saber entender o que tá sendo dito aqui. RG, deixa eu falar uma coisa aí pros mal informados. Porque tem muita gente mal informada, né? Ah, tem. Então é bom se informar. Então vamos lá. Não existe título ganho. Desculpa, meu amigo, não tem título ganho em fax aqui. O que você falou? De que Palmeiras e Santos tem fax ou o quê? Ah, você achou que eu falei do Palmeiras? Não, você falou que tem título que o Santos ganhou, o Palmeiras você insinuou. Insinuou que o Palmeiras ou o Santos, que o outro falou pedrada no domínio. Você achou que eu insinuei vocês? Não, então eu tô perguntando pro Marcão, então. Vocês acharam isso? O Marcão que falou que é pedrada no domínio. E você falou pro Santos, então eu pergunto pra você, que falou do Santos, do fax, e pro Marcão que falou que o Palmeiras tem fax. Que título em fax? Existe algum time que ganha título em fax? Não, o reconhecimento do Mundial. Não, o reconhecimento do Mundial de vocês foi pelo fax. Que reconhecimento? Que reconhecimento que teve? O time do Palmeiras e o time do Santos não tem culpa que o time do São Paulo e do Corinthians eram fracos demais e não ganhava porra nenhuma em 60. Ah, não. Vocês falaram... Anão Katsu. Que anão? Anão é um homem pequeno, rapaz. Vocês falaram que... O Palmeiras e o Santos conquistaram seus títulos. Que os seus campeonatos em campo, ganhando. E tem história pra contar. Agora, se vocês não têm capacidade de ler e de pesquisar e de saber, então vai se internar. Justiça seja feita. Comemora o passado, porque o seu presente é nebuloso. É, eu vejo, é nebuloso, mano, eu vejo. acabamos de ganhar um campeonato agora, mano. É nebuloso pra cacete. Mas também, 2015. Então o que você tá falando de mim? Meu time também. Chupa aí, mané. 2017, mané. Chupa, mané. Ó, justiça. O Corinthians é campeão ano sim, ano não. É que ano sim, ano não. Vai, Cátio. Justiça seja feita. No primeiro momento, a FIFA reconheceu o Mundial do Palmeiras. Só que depois mandaram um fax na sequência colocando assim, ó. Ha! Pegadinha do maluco. Não, velho. Escuta só um recado importante. O pessoal aí do Central Osasco, esse recado é pra você também. Nós vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta. Amendoim. A nova linha aperitivos Santa Helena chegou com tudo. E se você ainda não tem na sua loja ou supermercado, está desperdiçando boas oportunidades de marcar um gol de placa. As bandejas de amendoim da Santa Helena são ótimas opções de venda, são práticas, prontas para o consumo. A procura está aumentando, não perca tempo. E por elas serem embaladas de um jeito todo especial e sem contato manual, o tempo de validade do produto é muito superior aos demais. São 6 meses, o que proporciona menos perdas no seu ponto de venda e uma lucratividade ainda maior, não é não, mano? Com certeza, Sombra. E lembrando, hein, as bandejas estão disponíveis em porções individuais ou sortidas. Se liga só, tem o amendoim japonês, quem não gosta do amendoim japonês, né? É, rapaziada, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa e o sem cobertura, torrado e salgado ou com sabor. Não dê bola fora, galera. Bandejas de amendoim com qualidade, crocância e sabor é Santa Helena, o melhor do amendoim. Eu quero aproveitar aqui também mandar um abração, Sombra, pro Denis São Paulino, que inclusive disse que o São Paulo pegará uma vaga da Libertadores ali, ele tá confiante. Sim. E o pessoal aí também do Central Osasco. Um abraço pra toda a galera aí. Tamo junto. Esse é o Estádio 97, hein? É isso aí. Agora vamos de Osasco pra Rússia. Vamos falar de Copa do Mundo, é. E aí, já bolou aí com a tua família? Já combinou com os amigos? Estão planejando fazer uma viagem legal pro ano que vem? Pra acompanhar a seleção na Rússia? Então, olha, a Estela Barros, ela tem opções de roteiros desde um jogo até a Copa inteira. Então, ligue hoje mesmo na Estela Barros Turismo. Porque a Estela Barros é aquela que vai te dar toda a assessoria, que tem voo fretado para te levar até os Jogos do Brasil. A Estela Barros é aquela que tem os ingressos dos Jogos. Então ligue hoje mesmo, 2166-2250. 2166-2250. Esse é o telefone da Estela Barros. Peça informações e você pode parcelar em até 7 vezes no boleto. O site é estelabarros.com.br. estelabarros.com.br. E quando você vai para um evento como Copa do Mundo, é muito importante que você tenha assessoria de uma empresa como a Estela Barros. Precisa de experiência. A Estela Barros tem mais de 40 anos só em Copas do Mundo. Só de Copa do Mundo são mais de 40 anos levando os brasileiros para as Copas do Mundo, tá bom? Então liga lá, é com a Estela Barros que você vai viajar. Aí você fala, não, mas eu tenho como conseguir meu ingresso sem a Estela Barros. Não, tudo bem, ok. Beleza, o cara consegue o ingresso, ele compra, se vira, tá? Você pode adquirir também a parte terrestre e aérea para ir para a mesma Copa com a Estela Barros, entendeu? É. Também, você que já tem o ingresso, né? Você que já vai conseguir o seu ingresso, você também pode adquirir a parte aérea e terrestre para ir para a Rússia, exatamente, com a Estela Barros. O atendimento vai ser o mesmo, tá bom? Show. Então liga lá, 2166-2250, você na Rússia com a Estela Barros. Turismo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento de Simp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E também Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação, seu Bento. Cheiro de arroz queimado hoje, vamos aí. Já? Ué, peraí, o arroz queimado não é o jogo do Corinthians, não, irmão. Tem time aí que tá precisando de ponto aí, não é o meu, não, bacana. Meu time tá com uma liderança, inclusive, folgada, cara. Foi o Soma que chamou aí, eu falei, cheio. Quer dizer, mas é porque. Você falou hoje quem chega arroz queimado, quem joga hoje? Não, o São Paulo. Tem outros times que jogam também. Tem outros times que jogam também. Não tem arroz queimado, não, fiado. O negócio é o seguinte, bem. O Grêmio é rosca queimada. Começou o processo do Zante, hein, mas vamos lá. Ah, o Jô pegou um jogo pela aquela cutucada lá no Rodrigo. Só um jogo, velho. Um jogo. Pegou um jogo. Faz, hein? Nossa, ele joga hoje contra o Atlético Paranaense e no final de semana não joga. Né? Então, Bento, com relação a isso aí, começou o esquema pra prejudicar o Corinthians. Ah, não. Pegou um jogo só, safado. Ué, a cara dele, sem vergonha. O juiz não viu, irmão. O juizão não viu, malandro. Segue o jogo. Como diria o Dudu, se o juiz não viu, não pode... Pra falar a verdade, porque o Jô, ele tinha sido enquadrado aí no artigo de agressão, que variava de 4 a 12 jogos. É, foi desclassificado esse artigo, ele foi enquadrado no artigo de ato hostil e fez com que ele pegasse aí um jogo apenas aí de suspensão. É, o Jô, naquela partida, ele foi extremamente mirim, pra não dizer burro. Porque o Jô, ele sabia da importância dele no clássico contra o Palmeiras e ele não poderia ter feito o que ele fez. É, eu acho que os jogadores, eles precisam aí ter um discernimento. Se ele tivesse, talvez, ali sem cartão ou coisa do tipo, até poderia pensar em dar um cutuco. É porque de vez em quando o adversário enche o saco, provoca, e às vezes esse tipo de condição acontece coisa do jogo, de campo. Né? Mas na boa, Motinha, o Jô sabendo que tava pendurado... Foi o Rodrigo. Mas o Jô sabendo que já tava pendurado, ele deveria ter tido um pouco mais de cautela pra não tomar o terceiro cartão amarelo e ficava fora do jogo contra o Palmeiras. Mas só lembrando também, Motinha, hoje o Jô, ele entra com 2 cartões. O Jô, se ele toma um terceiro cartão, porque tem gente que fala, se ele tomar o terceiro cartão agora, ele já zera e já cumpre a suspensão no próximo jogo? Não. Não, né? É, esse terceiro cartão, ele faria com que o Jô cumprisse a suspensão aí de 3 cartões aí contra o Avaí, e aí ele ficaria fora de mais um jogo pela punição, que aí seria contra o Fluminense. Então aí, o Jô, ele precisa aí tomar um certo cuidado para que ele não tome novamente um cartão amarelo idiota. Ô, mano, então vamos. Diga, Bento. 21 horas hoje lá no Sintéticozão lá. Sim, na Playball do Paraná. Aonde, seu Bento? Lá no Sintéticozão lá do. Sintéticozão. Adoro. Hoje é o. Quem não gosta? Walter, o goleiro. Walter! Aí veio o Fagner. Balbuena. Pablo. E o Guilherme Arana. Sim. Aí vem o Camacho. Maicon de volta, né? Rodriguinho. Sim. Romero. Gleison. E Jô. Está viajando. Vai chegar lá no tempo do jogo. Então, o Bento, a situação do Corinthians aí, ela agora ficou confortável novamente dentro do Campeonato Brasileiro. Já era, né? O Corinthians, ele tem aí 2 adversários que ele pode somar 6 pontos. Um é o Atlético Paranaense hoje e a próxima partida aí no final de semana contra o Avaí. O Corinthians, ele fizer a obrigação dele, essa vantagem que ele tem aí de praticamente 3 rodadas contra o Santos, porque não é demais relembrar, o Corinthians, ele pode aí perder 2 e o Santos vencer 2, que mesmo assim o Santos, ele não ultrapassa o Corinthians pelo número de vitórias. Então o Corinthians, ele teoricamente tem 3 rodadas de vantagem perante o Santos. Sim. O Corinthians, ele vence essas 2 partidas aí, tanto hoje contra o Atlético Paranaense e a outra partida aí também do final de semana contra o Avaí, o Corinthians, ele dará um excelente passo e colocaria as 2 mãos praticamente na taça. Eu já acho que é campeão, mas eu tenho que me basear também na parte matemática aí, já que existe uma possibilidade aí do Corinthians perder o título. Coisa que eu não acredito que aconteça. Se Deus quiser, não acontecerá. E é tudo nosso. E o Corinthians que tá de olho no Marlon também, viu? Zagueirão da ponte, né? E a situação do Corinthians aí com relação ao Roger, o centroavante do Botafogo, também tá boa. Porque o Roger, ele fez uma proposta para a diretoria do Botafogo, ele pediu um valor aqui que o Botafogo possivelmente não vai aceitar. Ué, mas não é eternamente grato ao Botafogo e bibibi, não sei o quê? Mas ele precisa trabalhar, diretoria do Botafogo poderia ter... Uma coisa é outra coisa. Deve estar passando o Roger hoje vive o melhor momento da carreira dele. Ou vocês têm algum tipo de dúvida? Né, mano? É lógico, o Botafogo, ele tá no direito dele, ele poderia inclusive ter feito aí uma renovação do contrato do Roger já muito antes. O Botafogo demorou demais pra poder fazer essa renovação e antes mesmo do Roger descobrir que tava doente, o Roger tava chateado com a diretoria do Botafogo pelo fato de não ter sido procurado pra fazer uma renovação aí, uma extensão de contrato. Aí aconteceu todo esse problema aí, ele se recuperou, aí fez a cirurgia, agora tá bem, voltou a treinar, tá certo, tá readquirindo aí o preparo físico. E agora ele apresentou aí os números que ele entende aí que ele merece para a diretoria do Botafogo. Não sei se a diretoria do Botafogo vai ter esse cacife aí para pagar o Roger. Se o Botafogo não tiver, o Corinthians é um forte candidato. O Corinthians tá firme e forte na parada. O Corinthians também não tem? Bacana, aqui é a camisa. Ah, olha aí. O poder de barganha do Corinthians é o seguinte: ele chega lá no jogador, pega e fala, bacana, negócio é o seguinte, não vou falar de números contigo. Ele só mostra assim a camisa, mano. Ah, aí o jogador põe no colo, assim, ó. O jogador põe no colo, Sombra. A perna do jogador, a perna do jogador começa a tremer e a circulação para, velho. A circulação para de correr. O cara morre. Tá certo? O sangue para de circular na perna do cara pelo peso da camisa. Pelo peso da camisa. O Roberto olha assim, pega e fala, bacana, coloca a camisa no colo. E ele coloca assim, parece que colocou um guindaste. Ó, o Zé tá te chamando lá na sala dele, ó. Ele não vê. O Zé tá te chamando na sala dele. Aí o cara fala assim, pera, cacete. Ele não respira, mano. Nem o Zé. Aí faz o seguinte, Zé. O cara lá, o presidente do Corinthians, ele coloca a camisa do clube assim na perna do jogador. A perna do cara começa a ficar escura porque para de passar o sangue. Aí fala, isso aqui, ó, é o peso da camisa. É verdade. Deus, o cara vai discutir grana depois de 2 meses, irmão. Depois de 2 meses. Olha. O bicho tem um tanque de oxigênio em cada... Ele não respira, velho. Mas, ô, mano, deixa eu perguntar uma coisa. Oi. Diga. A possível vinda do Roger seria por uma possível saída do Jô, não é isso? A ideia? Sim, porque também. Ambos têm cara de titular, né? Sim. Agora, se fosse pra optar por um ou por outro, quem você prefere? Então, Sombra, são dois jogadores equivalentes, mas o Corinthians ele não pode ficar dormindo nesse barulho aí de confiar no futebol do Jô pro ano que vem, porque todo mundo sabe aí que o Jô já deixou claro aí que se pintar uma proposta aí de fora do Brasil, ele pretende retornar aí pra Europa. Bem, não, mas perguntei quem você prefere. Você tem que escolher. Você. Não esquece o Corinthians, tô falando você. Então, Sombra, e a personalidade? É trocar o certo pelo incerto. Não, pelo contrário. Hoje se existe essa possibilidade. Pera, gente. Posso responder? O negócio é o seguinte, hoje o Jô é uma realidade no Corinthians. O Roger, eu não sei se ele vai vir e jogar a bola que o Jô tá jogando. Ah, o Jô hoje é um dos jogador, principais mano. Nomes. Então, mas é que tá, é isso que eu tô falando, Vieira. Mas eu acho que os dois se equivalem. O Roger esse ano no Campeonato Brasileiro também, pega o elenco do Corinthians e pega o elenco do Botafogo, gente. Eu ficaria o Roger, com o Jô. Ele tá a pé também. Hoje, sinceramente, o Jô é um cara que já tá ali dentro do ataque do Corinthians, já tá entrosado. É mais novo. Mais novo. Não, mas o Roger, não, acho que é a idade de ambos ali se equivale, hein? Acho que é mais novo, vem aí, ô Vieira. Ô Mota, faz alguma coisa, vem aí a idade do cara, vai. Mas a situação é a seguinte, Sombra, hoje o Jô é um cara que já tá adaptado ao Corinthians, é um cara que já conhece o elenco, é um dos principais jogadores do time. Se tivesse que escolher falar, fica com o Jô pro ano que vem ou traz o Roger, é claro, você acaba optando pelo jogador que já tá lá. Ele já tá identificado. Sim. Mas o Roger hoje, se o Jô sai, é o jogador que eu acho que pode vir e suprir a ausência do Jô aí com 100% de certeza que ele dá certo. Tá certo. Ó, o Roger, então. Sombra, tem 32 anos. E o Jô? E o Jô tem 30. Falei que era mais novo? Ah, mas, mas o Jô trabalhou na lavoura então, hein, velho? Tá estragado, mano. Tava no canavial, O Jô não tem cara de velho, não, cara. Aonde, velho? Usado. Não é velho, não, mano. Usado. Não é o álcool, não, velho. Vamos lá, seu Bento. Tem cara de velho, Paulo Baier. Era o Tricolor. Tricolor. Como eu te amo. Tricolor. Quantos ingressos vendidos, hein, Marcão? Acho que 25 mil. 25, até final da tarde era 25. Boa, amanhã é o único. Não, 24, Mota, 24. Vai daí, mano. Amanhã contra o Chapecoense. É, de 30 vai, né? Vai. Ah, vai. Pra quem boa amanhã, 20 horas, a vaga do Cueva. Não é Cuevas. Cueva. Deve ficar com o Shailon. É o Shailon. Shailon. Olha, se você gol vai ter, hein? Shailon. Parece música dos anos 70, né? Boa, mas é o... Tinha aquela música? Shailon, yesterday. Não tinha uma música, hein? Quem é isso aí? Cê é LTD. É. Shailon. Shailon. Meu Deus. LTD. Você gostou dessa memória aqui do Dodô? Dodô é embaçado na mão. É uma lenta bonita essa música. O Dorival escolheu bem, né, velho? Eu acho. Já deu chance pro Lucas Fernandes. Ah, mas né? eu Lucas ainda... Fernandes, ele teve o problema. Eu acho que agora escolheu o moleque lá, vou dar uma oportunidade pro moleque. É que o Shailon, ele cadencia mais o jogo, mas se eu fosse o Dorival, não sei a condição do Michael Suel, mas eu começaria... Ele não tá total em Michael condição Suel, não, viu, Marcão? Será que é o jogo de São Paulo? Eu acho que se ele tivesse total... Hoje? Amanhã. Se ele tivesse totais condições, ele teria colocado o Michael Suel. O lateral fica com a Araruna. É, Chapeão, cara. Aqui, cá. Na Araruna. Domênico, ganha da Chape, Domênico. Ué, não que adiantou nada. Eles... Os caras vão ganhar da Chape, Domênico. Perderam e que adiantou. É, o Palmeiras perdeu da Chape, e daí? Resolveu. Tomou uma guasca no Corinthians. Falou nossa, tanto da zica pra ele, não adiantou nada. Resolveu. O mal prossegue. Pera, só um minuto. Vocês não podem pensar. Vão atropelar a Chapecoense. Mal prossegue o seu furito, viu, Bambi? Venda seu Corinthians, ô Bambi. Olha o que aconteceu depois que o Corinthians ganhou da Chape. Ah, mas voltou normal, já acabou. Aí, já voltou normal onde? Pega os últimos 5 jogos que aconteceu. Voltou normal, pega os últimos 10. Vai bater em você. Mas não interessa, não é isso. Pegue os últimos 10. Só cair mais, né? Não, mas peraí. Se não tivesse batido na Chapecoense, o Corinthians tinha vencido o campeonato há muito tempo atrás. Não, pelo contrário, pelo contrário. A Chapecoense, Domênico Gato, ela teve aí, concordo, foi muito triste o que aconteceu ali e tudo mais, mas a Chapecoense, se ela quisesse de fato aí permanecer na Série A e não cair pra Série B, ela poderia ter aceito o que os clubes propuseram a ela. Ah, mano, e não cair durante dois anos. Mas ela teve hombridade e não aceitou. E quando teve hombridade, Deus estava de olho. Não, mas se tiver no campeonato, tem que disputar de igual pra igual, tem que parar com essa frescura. Ai, vamos parar aí, vão tirar o pé. Tirar o pé nada. Oh. Tem que passar a guasca, velho. Quer ganhar o título ou não quer? Quer pegar a vaga pra Libertadores ou não quer? Quer escapar da Série B ou não quer? Tem que ganhar de quem tiver pela frente, independente se é Chapecoense, Corinthians, São Paulo, Grêmio, que se lasque, velho. Fala, Motinha. O São Paulo vai confirmar, né, que vai ficar com o Edmar. Edmar, lateral, né, que pertence ao Cruzeiro. Não, mas ele é ele não é ruim, o Vieira. Ah, acontece o seguinte, pelo amor de Deus, que vai. Vindo dessa diretoria, eu tenho medo só de uma coisa. Qual? Que não venha ninguém para ser titular. Porque eu tenho quase certeza que o Júnior Tavares não fica no que vem, né? Uhum. Eu acho que eles vão usar o Reinaldo como moeda de troca. E eu não tenho certeza que vai vir um lateral titular. Porque é uma burrice usar o Reinaldo de moeda de troca, exatamente, né? O Reinaldo mas já gente, é de vocês e é primeiro assim, que o Reinaldo não é tudo isso que vocês falam. Mas é segundo, melhor que esse cara, Mota. Mas tudo bem, mas você acha que o Reinaldo é um ótimo lateral titular? Hoje? Não tem mostrado que é. Isso, Mota, mas ele é melhor. Na Chapecoense está mostrando na Ponte Preta, não. Engana o seu, Mota. O ano passado, mas é que tá, o ano passado já na Ponte Preta ele foi bem. Jogou bem. Esse ano na Chapecoense ele tá indo bem. Mas que ele merece uma seleção menores, né, mano? Às vezes um jogador que nem o Reinaldo veste uma camisa de um clube grande e sente um pouco mais a pressão. Eu lembro daquele jogo dele contra o Cruzeiro, pelo amor de Deus. Eu fico tendo até pesadelo. O Edmar faz um feijão com arroz. Ele não compromete, mas sem tempero, né? Ele não faz pratos elaborados. Você não vai sair do restaurante do Edmar falando milhões de coisas boas. Mas você também não vai falar que a comida é ruim. É o dia a dia, né? É, aquela comida do dia, o arroz com arroz feijão. Feijão. Não ganha o Masterchef. O arroz com feijão. Um bifezinho. É. Ele não, ofensivamente, ele não é nenhum gênio. É realmente não é nenhum gênio. Ele mas não... defensivamente? E defensivamente, ele teve uma falha só, que foi aquele jogo do Palmeiras. O São Paulo aí um tanto ainda desarranjado. Nota, etc, nota pro futebol atual dele. Acho que é um jogador nota 5, Domênio. Tá bom. Eu acho que é um jogador nota 5. 5 é passa de ano. Já que agora, você falou, Sombra. Eu não tô falando com demérito. Porque, não, é, passa de ano. Não compro mais. 5 é um horror, gente. Ele brincadeira. Passa assim, não, mano, mas você não tem, num time você não tem todo jogador nota 8. Mas, moleque, vocês estão de brincadeira. Jogador nota 5 pra clube grande é que o cara é fraco. Vocês estão de brincadeira. Mas, mano, mas essa. Mas é o que a gente tá falando. Ô, mano, mas é isso que a gente tá falando. Ele é um ótimo reserva. Que vai entrar bem, não vai comprometer. Tem reserva, gente. Mas aí, eu falo o seguinte. Será que essa diretoria, que é tão competente assim, vai trazer um lateral titular de peso? Será? Eu tenho medo. É bom dizer que o São Paulo tá de olho no Zeca também, né? Então, o Palmeiras estão disputando aí o jogador. Eu só discuto o seguinte, lateral de peso, eu não sei se tem laterais de peso para se trazer. Não tem. Então, assim, eu não sou do tipo que fala assim, ah, tem que trazer um jogador de peso. Eu penso assim, tem que trazer jogador competente. Então, pra mim não interessa se ele é um jogador famoso ou não é. Não, eu falo competente. Tem que ser competente, tá? Sei lá, se for o Hernandes. O Hernandes é competente e de peso, ok. É. Mas esse tipo de jogador não tem vários. Não é toda hora. Não, você não encontra com facilidade. Assim, não tem, você não encontra. Quem sabe vai ficar com ele, né? A questão é você não contratar jogador mais ou menos. Pra contratar mais ou menos. Já tem, né? Já tem, então, já tem base, mais ou menos. Mais ou menos já tem. Aí é melhor apostar na base, né, Sombra? Mais ou menos já tem o Reinaldo, mais ou menos já tem o Edmar. O Reinaldo, por mais que ele tenha feito bons campeonatos pela Ponte e pra Chapecoense, diante das circunstâncias desses dois times, mas também não faz... Porque agora, também ele fez tão bem que ninguém lembra ele nem pra ser terceiro reserva da seleção. Bom, você lembra até pra seleção. O Zeca já foi pra seleção. O Diogo Barbosa, se mais um tempinho, de repente, pode ser que vá, né? Amanhã pode ser lembrado, você entendeu? Aquele Vitor Luiz, por exemplo... Do Palmeiras, lá que é da categoria, tá no Botafogo? Tá no Botafogo, por exemplo. Ele é bom jogador. Ele faz um bom feijão com arroz também. Exatamente. Melhora, um pouco melhor ofensivamente. ofensivamente, um pouco melhor. Ele peca um pouco. Exato. Mas também é aquela linha ali, ó. Jogador nota 5, 6. Reinaldo, Vitor Luiz, tá no mesmo patamar ali. Mas eu concordo com você. Pra trazer um cara e já tem um mais ou menos, então aposta na categoria de base. Vai lá e busca um menino ali. É que às vezes precisa ver se a categoria de base também tem, né? Tem, né? Mas pelo menos você não gastou. Você entendeu o que eu tô falando? Uhum. Então você não vai gastar pra comprar um cara que você não sabe. Você entendeu? Vai nos apostar. Já que você vai trazer... Porque, Vieira, se vai trazer, né, se vai trazer um jogador mais ou menos... Não, por exemplo. Claro. Se vai trazer um jogador mais ou menos, já tem um mais ou menos. É. Vai ficar com dois mais ou menos? Não, então vamos apostar na base, pode ser que ele seja melhor. Sim, aposta agora, no Paulista. Eu acho também... Você entendeu, Marcão? Que devem estar vislumbrando a permanência do Dorival. Sim. Quando começa a ter esse tipo de acerto, não sei. Ó, meu irmão, meu irmão escolheu, né, Marcão? Teve um orgasmo. Ele que falou, úmido aqui, ele que falou que queria que o Mas marcasse. Independente Marcão do Dorival. Tá não, mas independente do Dorival ficar ou não, o Cruzeiro deu, já veio com o preço estipulado e o Cruzeiro ainda deu um belo de um desconto. Falou que o São Paulo pagou uma micharia. Vai pagar uma micharia. É, eu tava procurando o valor, não achei lugar nenhum. Também não, mas porque não concretizou ainda, né? Mas falaram que o Cruzeiro deu um belo desconto, não fez. E isso não tem nada a ver com o Hudson. Não, não. O Hudson é outra novela. É que o Cruzeiro tá precisando tanto de grana que também tá passando, Verdade. Será que vai ficar com o Hudson? Será que vai ficar com o Hudson? Eu agora vi uma matéria sobre o Hernanes. O Hernanes em reais, no Weblay lá da China. É esse o nome do time? Fortune lá, né? Ele vai ganhar uma fortune. É uma fortune, velho. É porque ele ganha uma fortune. Então, há fatores positivos e negativos. Nesse time chinês, o salário dele, o Weblay Fortune, é de 2 milhões de reais. No São Paulo, ele ganha 500 mil. Do São Paulo, ganha 500 mil reais. Que é a parte que o São Paulo paga. Só que tem outro detalhe. Em agosto do ano que vem... Pode assinar um pré-contrato. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o eBay não recebe nada. Então, o São Paulo pode barganhar aí, né? Então, assim, acho muito difícil que o Hernanes vá fazer um novo contrato ganhando 2 milhões de reais em qualquer lugar do mundo. Pela idade também. A não ser que seja outro clube da China. Então, mas será que não vai fazer, Sombra? Dinheiro não falta pro futebol chinês, hein? Nice. E o Hernanes voltando a ficar em evidência, porque, por exemplo, os caras estão falando, porque o time chinês vai perder o jogador lá se ele não vender agora. A chinesada não tá preocupada com dinheiro. Vide as cifras que eles pagam aí em jogadores que às vezes nem valem isso. Médios. Se a gente parar pra analisar, Sombra, hoje o Hernanes, ele voltando a ficar em evidência pelo Campeonato Brasileiro que ele fez, o chinês quer isso do Hernanes, porque o Hernanes lá ele não conseguiu jogar. Ele saiu de uma situação ali na Juve, que ele não tava bem, ele foi pra China e tava pior ainda, tanto é que ele veio pro futebol brasileiro a troco de banana. Mas uma das possibilidades que eu li, inclusive numa matéria do UOL, é prorrogar o empréstimo do Hernanes e ele também prorrogar o contrato dele por mais um tempo para poder ficar o ano que vem no São Paulo. Entendeu qual é a ideia? Foi uma jogada. Desculpa, mano, assim, eu sei que o mercado chinês tem muito dinheiro, etc e tal, é forte, tanto é que eles dão 2 milhões de reais pro Hernanes. Mas quem tem o problema na mão hoje é o eBay. Porque no meio do ano que vem, eles não têm como vender o jogador. O cara pode vender, ele pode assinar com qualquer time do mundo e vai embora de graça. E o Hernanes já tá lá há quanto tempo, Sombra, na China? Ah, não sei. O que importa é que acaba agora. Então, mas é que tá. Mas quanto tempo... Eu duvido que ele não retorna. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar comendo poodle, né, velho? Isso! Você tá louco, não fala isso dos bichos. É uma iguaria. E ainda com relação ao São Paulo, Sombra, uma curiosidade aí, Rogério Ceni negocia com o Fortaleza, hein? Isso aí! O presidente falou, né? Confirmou, fez uma proposta pra ele. Esse o caminho. Nada, o mesmo, né? Tá certo, é esse o caminho, gente. Claro, você acha com certeza mesmo? Pega experiência, mano. Claro que é. Eu não concordo, hein? Claro que é esse o caminho. Vai começar onde? Dirigindo o Júnior? E a Série B, né? O que eu acho é o seguinte, RG. O Rogério deveria aí ter a humildade de voltar pro São Paulo, bater na porta e falar, quero continuar no clube, só que eu vou começar onde eu deveria ter começado inicialmente. Na categoria de base? Para, mano. Não é nada disso, imagina. Deixa eu terminar, gente. Você vai terminar o quê? Pode discordar, mas deixa eu terminar a minha colocação. Já estamos discordando. O negócio é o seguinte. Não, mas você pode discordar, fica à vontade, mas eu gostaria de pelo menos emitir meu ponto de vista. Nossa. O negócio com relação ao Rogério Ceni é básico, RG. Você para pensar. O Rogério Ceni, se ele for mal no Fortaleza, a carreira dele termina antes de começar. Porque ele já vem de um mau trabalho no São Paulo, que ele ficou rotulado. Se ele pega um time aí que vai disputar a Série B o ano que vem, que ele também é não vai pedreira, ter a estrutura, lógico que é. A Série B não é a mangaba que é a Série A, velho. Porque a Série A é toquinho de bola. É, o Rogério Ceni, o perfil que ele tentou colocar no São Paulo, ele não consegue se criar na Série B, que é toque de bola, jogo ofensivo. Não existe, não existe. O perfil, que ele tem, o perfil que o Rogério Ceni tem, não é compatível com a Série B. Segundo o Sombra, eu não vejo onde o Rogério Ceni pode ter evoluído tanto desde a época que ele deixou São Paulo até esse exato momento. Então, eu acho que o Rogério Ceni precisa de um pouco mais de lastro, tá certo? Ele só vai conseguir esse lastro trabalhando. Mas eu acho que ele tem que pegar uma categoria de base, conhecer a molecada, sentir a confiança. Não era a hora, né, mano? Ganhar... Lógico que não. Ele queimou inúmeras etapas. É. E pelo fato dele ter queimado inúmeras etapas, Sombra, eu acho que é mais viável hoje ele retroceder e falar: deixa eu começar direito a minha carreira e voltar lá a dirigir um clube de base, que pode ser o São Paulo. Porque eu tenho certeza que ele seria bem acolhido pela diretoria do São Paulo se ele quisesse comandar a base. Duvido que ele seria acolhido. Agora imagina hoje... se ele for mal no Fortaleza. Duvido que ele seria acolhido hoje pela diretoria de base. Diretoria do São Paulo, duvido. Já houve troca de farpas. Sim. O próprio Leco mandou ele, ele criticou sim o Rogério. Você entendeu? O Rogério respondeu. O Rogério, não é que ele respondeu pro Leco, mas ele fez uma postagem que cada um pode entender como quiser. Nada que uma boa conversa não se resolva, Sombra. Mano, e outra coisa. Outra coisa, não sei se o São Agora, Paulo agora essa situação hoje, do Rogério aí, Sombra, com o Fortaleza, o Rogério tem muito mais a perder do que a ganhar novamente. Novamente. Porque ele não vai ter estrutura que ele estava acostumado lá no São Paulo, ele não vai ter o nível de jogadores que ele estava ali acostumado no São Paulo, mesmo ele não tendo feito bom trabalho, o nível dos jogadores do São Paulo era muito superior ao nível que ele vai ter hoje. E sem contar que a Série B é um estilo totalmente incompatível com o que ele tem de pensamento. Então, mas, eu acho que é roubado. Eu quem anda no time de base de São Paulo lá, é o André Jardine, né? Um bom treinador. Não pode tirar o Jardine para pôr o Rogério. É. O Jardine é o cara que... Alguém tem que ascender da base para um dia talvez ser profissional do São Paulo Técnico, é o Jardine. Então, assim, a gente tem que saber separar. Como diz o Marcão, separar. Sim. O ídolo, o mito do profissional, do treinador. Tá certo? Até porque, então, viu, mano? Então é o seguinte, amanhã o Jardine, ele pode ser muito mais técnico do profissional do que o próprio Rogério. Claro. Porque o Jardine tá há anos com excelentes resultados na base de São Paulo, conhece o formando clube. Jogadores, David Neres, Luiz Araújo, e uma porrada de jogador aí. E vou acrescentar mais, é tão difícil ser técnico, treinador de categoria de base, quanto você iniciar como treinador no profissional, meu amigo. Eu não consigo imaginar o Rogério na base. Você precisa ter muito trato, você precisa ter muita experiência, você precisa ter mais sensibilidade para isso. Mas o Mano também tem razão no que ele falou. Agora, não, o Mano também teve razão. Se ele vai dirigir o Fortaleza... Gente, a gente só tá falando que surgiu um papo dele dirigir o Fortaleza. Lógico. Ninguém disse não tá que ele fechado. Vai dirigir o Fortaleza. Disse que vai, né? Se ele dirige um Fortaleza e vai mal, meu amigo, caixão e vela. Mas já era. Quem daria uma nova oportunidade pro Rogério, RG, se ele fizesse um péssimo trabalho no Fortaleza? Pegou um pequeno, foi mal. Pegou um grande, foi mal, pois acabou. Não teria mais chance de voltar pro mercado. Vê o Luxemburgo, RG, que já foi um cara consagrado, hein? Luxemburgo já foi um cara consagrado. Hoje tá escanteado. Que outro clube daria uma chance pro Luxemburgo hoje? Gente, o Zé e o Dario Pereira foram ex-atletas que tentaram a carreira. O que aconteceu? Não tiveram sorte. Mas gente, vocês estão citando exemplos de caras que queimaram em muitos times. O Zé tentou vários. Qual que você falou? O Dario tentou vários. Gente, o Rogério Ceni, tudo que ele tinha que aprender, tudo que ele tinha que aprender de ruim e contra a profissão que ele tentou começar de uma maneira diferente, ele já tomou na cara. Ele não... ele já apanhou, ele já sabe disso. Então essa tentativa dele, essa oportunidade que ele vai ter, ou se quiser ter, no Fortaleza, é lá que ele tem que começar. Lá ele já apanhou. Tudo que ele tinha que apanhar na cara, ele já apanhou. Tá certo, tá certíssimo. Mas você não acha que se for mal no Fortaleza? Mas o mal é relativo, Sombra. O Abelão, que é o Abelão mal? Tá indo. O mal tá em primeiro lugar. O Abelão tá indo mal. Né? O mal não é relativo. O Abelão. O Abelão tá indo mal. O Cuca foi mal. Entendeu? O mal é relativo. Peraí. O mal é muito relativo. Não, você tá falando, o mal, peraí. Entendeu? Mas você vai. O Dorival, que é tanto criticado aqui nessa mesa por Domênico Gatto, por RG, por Cláudio Mota. Por mim não, você tá louco? Por Cláudio Vieira, por Cláudio Bach, por Cláudio Borges. por todos os Cláudios dessa mesa aqui, tem uma porrada de títulos estaduais. É. Foi um monte de time estadual aí, né? E ganhou lá. Então, Rogério, se quer ser um técnico, tem que começar nesse lugar. Tem que fazer essas coisas mesmo. Aí é aquela coisa, tem que correr o risco de ir mal. Então, mas é o que eu tô correr esse risco é que eu tô falando. E comparar. Mas eu acho que não acaba, Não, viu? Comparar o início dele no São Paulo, ali ele errou, ali ele foi precipitado, ali ele tomou na cara, ele já aprendeu. Mas, ô Sombra... Agora deixa o cara, ali, tem que seguir é a seguinte, vida dele. Se é por aí, por exemplo, o Fortaleza, ele não tem talvez o dever de subir de divisão, da segunda pra primeira. Sei lá, o Fortaleza não tá na terceira? Subiu, está na B. Vai disputar B. A B, vai disputar B. Ele não tem o dever de subir, porque existem outras agremiações, né? E precisa ver se não vai cair nenhum time, eu acho que não esse ano, time grande da primeira pra segunda. Não, não vai. Porque senão você toma uma vaga dos... Porque um time grande, quando cai, ele sobe. Você vê o Inter, ele vai subir. O Inter não jogou. O Inter pegou nada, uma das quatro vagas, ele sobe a três. Então fica mais difícil. Agora, ele tem 50% de chance de ganhar o campeonato estadual. Ou é Fortaleza ou é Ceará, meu amigo? Não tem outro. Olha, é que nem o Grêmio e o Inter. É um ganha. Então, o Ferroviário lá não vai mais bem? Não, já é. Ferroviário lá não. Ali é Ceará e Fortaleza. Os dois, né? Os dois. Eu só tenho uma preocupação. Ele tem a chance de ser campeão. Você não tem preocupação com o São Paulo, não seja mentiroso. A preocupação que eu tenho não é com o São Paulo. A minha preocupação não é com o São Paulo. Vou dar um tapa na sua cara. A minha preocupação é com o Marcão. Eu vou fazer sem bolista. Se o Rogério voltar pro São Paulo, nós vamos perder um integrante, velho. O Marcão vai ter um treco aqui. Não, imagina. Eu torço muito pra ter o Rogério. O Rogério quer ficar tão perto do São Paulo, perto. Também torço para que o Rogério seja amanhã o maior técnico do planeta por 30 anos seguidos. E seja campeão com o São Paulo como treinador também. Exatamente. Mas tem que voltar um pouquinho mais preparado. Agora, o Marcão, você vê como ele é tão São Paulino, mas tão São Paulino que ele tá escolhendo um time que tem um escudo igual. Parecido. E outra curiosidade, ô Sombra, sabe quem é o preparador de goleiro do Fortaleza? Não. Bosco, cara. É o Bosco. Tem coisa aí, Pode de repente, né? Tipo, vai saber. Uma dobradinha de novo. Grande Bosco. Quer trocar de carro? Então não perca o Pensou, Levou o Nissan. Pensou em 3 anos sem juros? Levou o Nissan. Pensou em parcelas que cabem no seu bolso? Levou o Nissan. Pensou em vender o seu usado com 100% tabela Fipe? Levou o Nissan. Você pode levar o Nissan Kicks SL 2018, agora fabricado no Brasil, com taxa zero em 36 vezes, isso mesmo, sem nada de juros e com 100% tabela Fipe no seu usado. Ou, se você preferir, um sedã. O Nissan Versa SV 2018 está com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 499, Marcão. Aí sim, hein? E a Nissan ainda paga 100% da tabela Fipe no seu usado. Show. Aproveite também para conhecer a nova Nissan Frontier. É mais que força. Passe em uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Extra, Dodô. Extra, meus amigos. Ah, é aniversário do Extra. Aniversário do Extra. Então, vou dizer algumas ofertas pra vocês, porque aniversário, você sabe como é que é, né? Os caras capricham, hein? Se já não tem aniversário, já capricha, imagina quando é aniversário. É. Olha só, RG número 2, você que é fã de cerveja. Diga. Cerveja Brahma Chopp. Lata, 269 ml. Leve 3 por apenas R$1,74 cada uma. Olha, presta atenção nesse preço. É isso mesmo, R$1,74 cada. Leite Longa Vida Dália, 1 litro, por apenas R$1,99. Que isso? É, meu amigo. Pizza Sadia, quem que não gosta de pizza? Ainda mais Sadia, velho. Pizza Sadia, 460 gramas, vários sabores, hein? 30% de desconto só no app. 30% de desconto no app, hein? Pneu Kingstar 165/70, lançamento exclusivo Aro 13, por apenas R$149,90. Ou em 20 vezes, sem juros. E os mensais saem por R$7,50 nos cartões. Olha só quantas ofertas. É aniversário do Extra. Muitas ofertas. Mas atenção, hein? Beba com moderação. Corre pro Extra. Legal, legal. Olha aí, agora é uma promoção. Mais que uma promoção, é uma campanha solidária. Quem dá mais? Leilão de Natal do Estádio 97. Mais uma vez estamos com o leilão de Natal do Estádio 97. Rapaz, eu coloquei na minha mídia social, rapaz, que legal. Bombou, né? Mais de 4 mil até agora. É mesmo? 4 mil pessoas viram a visualização, legal, né? Legal, no muito Insta. Bom. No Insta. Fora os Face, que eu pus Face, pus Twitter. Bacana, Dodô, parabéns, é isso aí. Mais. Então, olha, como que funciona? O leilão de Natal do estádio é o seguinte, até o Natal, uma vez por semana, nós faremos um leilão, tá? Como que é esse leilão? A gente propõe um produto, e aquele que ofertar mais quilos ou unidades desse produto, ganha o direito de ser estranho no ninho. E entre todos os lances, nós sorteamos também um ofertante. Porque aí aquele que nem todo sempre... Todo mundo tem chance. Né? Porque aí todo mundo tem chance, independente da sua possibilidade econômica. Claro. Então você vai lá no 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça o seu cadastro e dê o seu lance. Essa semana, os lances são em quilos de arroz. Boa! Quilos de arroz. Necessário. Tá bom? Exatamente, vai lá. E então, aquele que der o maior lance até sexta-feira, às 4 horas da tarde, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. E também sortearemos um entre todos os lances dados, independente do montante que você oferecido, possa dar. Tá bom? Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Boa! Tá? E às sextas-feiras a gente vai bater o martelo, vai fechar o leilão e já vai declarar quem é o ganhador nessa sexta-feira da Beneficentes Credenciadas pela Energia 97. Boa! Tá? E às sextas-feiras a gente vai bater o martelo, vai fechar o leilão e já vai declarar quem é o ganhador nessa sexta-feira da edição do arroz. Do arroz. Tá bom? O regulamento tá lá, 97fm.com.br/leilão de Natal. Vai lá, dê o seu lance. Participe. Queria agradecer o apoio da caroletrans.com, que vai estocar as doações até o momento em que a gente vai fazer a distribuição para as instituições beneficentes. Só que é um detalhe, se você é um cara que quer colaborar doando, independente de ser premiado... Também quer pode. Ganhar ou não. Pode nós também recebemos... A gente recebe também... E encaminha, tá? Sim. Então você fala assim, ah, não, mas eu quero doar independente de ser estranho no ninho. Exato. Não tem problema, a gente aceita a doação, nós vamos dar aqui ajuda, o seu nome, né? No ar, faremos o agradecimento publicamente. Sim. Tá bom? Tem porque tem se gente, você não quiser, a gente também não fala. Tem gente que nem sabe como, tem né, gente, fazer isso. É, tem vezes. Gente que gosta, né? De participar, não, a doar, não sabe independente como doar, nem todo mundo é interesseiro como o Domênico. Eu! O Domênico é só na base do interesse. Ah, tá bom, louco, eu dou. O que que eu ganho? O que que eu ganho? Pagou, eu levo. É, Domênico é assim, é complicado. Domênico, então participe na rede social, do leilão de Natal do Estádio 97. Hoje quem entrar no ar e participar aqui com a gente ao vivo, dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá? E tem torcida Estádio 97. Oh, aí, ó. Pra Corinthians e Avaí, quem ligar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97... Ganha o direito de ir na torcida Estádio 97 nesse sábado. Esse sábado pra ver o Casim jogar, né, Bá? É, Casim. Pode ser jogo do título, hein? Aí, mano, ó, é duelo de torcidas, hein, mano? Duelo de torcidas, hein? Ô, mano, pode ser jogo do título, hein? Pode ser um jogo que... Se o Corinthians vencer, Sombra, hoje, o Atlético Paranaense, esse jogo contra o Avaí, dependendo do que acontece no jogo do Santos... Independente do Santos vencer também, mas o Corinthians ele já elimina uma rodada. Ah, mas matematicamente jogo, não é, né, mano? Matematicamente não. Não. Mas dependendo, pode ser, gente. Não, como assim, mano? Se o Corinthians fizer 6 pontos. É. Não, mas peraí. Aí, aí. O Corinthians anula. Tem mais 6 rodadas faltam que o seis. Brasileiro. Hoje vai faltar 5. É. Se sim. O Santos hoje, perde e o Corinthians ganha. Não. Ele aumenta pra 9. Imagina o empate do Santos. Na outra aumenta pra 12 e acabou. Ah, e na outra seria 12. Porque o Santos, mesmo que empate o número de pontos, o Santos não consegue. Ah, tá. É isso que eu tô falando. Tá contabilizando. Porque o Corinthians tem uma vitória a mais. Duas derrotas do Santos. Mas só se o Santos perder as duas. O Santos tem que perder as duas. Não, não precisa perder. Se o Santos empatar hoje, já acabou o campeonato pro Santos também. Não precisa perder, não. Não. Não, peraí. Empate só ferra o Santos, gente. Vamos supor, se o Santos empata as duas e o Corinthians ganha as duas, a diferença vai para... 10 pontos. Aumenta para 10. 12, aumenta 12, 10 faltando 12. Faltando não tá aberto. Só que tá mas só que tem um problema. Tem o fator vitória, gente. Tem o fator vitória. Mas 12. O Santos tem que fazer mais pontos que o Corinthians. Mas aí o Corinthians tem que perder todos nas outras. Ah, tem que parar. Aí sim. Tem que perder. Ô, mano, mas matematicamente. Pera só um minuto. Matematicamente você não. Você tá falando pra mim que tem que acabar o título. Acabar o título é matematicamente. Acabou, irmão. Acabou. Não dá pra bater o martelo. Mas todo adversário que for enfrentar o Corinthians. Semana. Todo adversário que foi enfrentar o Corinthians, se Deus quiser, tinha que jogar em Minas Gerais, cara, que aí facilitava pra poder ganhar do Corinthians. Por que em Minas Gerais, mano? Ah, jogar em Juiz de Fora. Sensacional! Mas esse é o nome do trocadilho! Bota no trocadilho pro Marcão! 10! 10! O Marcão tá bravo, velho! Olha, Marcão, foi a melhor participação sua de todas as semanas! Muito obrigado, muito obrigado! Por causa disso, vocês estão mal, hein? O critério de vocês aí com relação à análise de piadas, vocês estão mal, hein? Não, não, então isso aí foi bom. É, bem tá você falando que vai acabar hoje o campeonato. Você que tá bem. Hoje não, o senhor não viu, falei final de semana. Você também é um baba-ovo do cacete. Aí você vê, o Caíto Grimaldi, que é corintiano, acabou de mandar pra nós aqui, ó, o pensamento do dia. Jogar contra o Corinthians no Itaquerão é igual a fazer entrega de caminhão no Rio de Janeiro. Você sabe que vai ser roubado, mas tem que ir fazer o quê? É sensacional! Ele é corintiano! Ele é corintiano! Mais uma vez... Olha, mais uma vez, o Vieira e o Marcão, vocês estão se superando, vocês estão impossíveis. O Corinthians foi mais prejudicado pela arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele foi prejudicado aí contra o Coritiba, ele foi prejudicado contra o Botafogo, ele foi prejudicado contra o Cruzeiro, ele foi prejudicado contra o Flamengo, ele foi prejudicado contra o Vitória, ele foi prejudicado contra o Atlético Goianiense. Basta vocês pegarem, eu falo com fatos. Se vocês quiserem, vocês podem analisar aí, eu analiso aqui e falo fato por fato em cada jogo desse que eu citei. Atlético Goianiense, Vitória, Cruzeiro, Flamengo, hoje, mano. Botafogo. Nossa, mano, não tá bem, enfim. Não. Ele não tá bem. E mandar hoje, um abraço, mano, aqui também pro Carlos aí que tá ouvindo a gente no Uber aí, motorista do Uber aí que sempre deixa no estádio 97. Boa, Carlos. Ele prefere abandonar o passageiro do que trocar de rádio. Boa, Carlos. Boa. Valeu, obrigado. É isso aí. Agora, foi colocada a opção do Corinthians ganhar as duas e o Santos perder as duas. E o contrário do Santos ganhar as duas e o Corinthians perder as duas? Aí fica zero. Aí fica o mesmo número de pontos. Aí fica bonito. Mas aí fica bonito. Fica bonito. Não tem camisa pra fazer isso, irmão. Só uma vitória aí, mais. Uma. O Santos não tem camisa. Vocês não podem menosprezar o Santos, um dos maiores formadores de jogadores de base. Mas ele falou o contrário. Jogadores de altíssimo nível. Mudou de lado, né, Bamba? Jogadores que vem nadando. Você falou agora de manhã que o Chico Formiga não revela ninguém, né? Ninguém revela nada. Só revelou o Neymar e olhe lá. Mas pergunta pra ele da possibilidade do cara que não joga nada e ir pro time dele, o lateral esquerdo. Pergunta. Foi formado pelo Santos? É, não, pergunta. Londrina, mas você vê, não formou direito. Tá jogando contra vocês. É, mas chegou lá pequenininho. Chegou lá pequenininho. Assim não é legal, não. Aí não é menino bom de família. Não é legal, não. Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Também no oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Toca Asdrúbal! A tia Leila contratou 3 times. Júlio, torcida e Tabeludo. Que isso? Na lateral ela deixou Egídio, porque o Zé Roberto é vovô. Na zaga ela trouxe o tal de Mina, pensando que ele era o xerifão. Pro meio ela contratou o Guerra, e o Borja veio por um caminhão. Chupa porco. Mas no final das contas, o porco não me surpreendeu. É o chefe esse desgraçado. Gastou uma puta grana e nem o Paulista venceu. Vai, Dudu. Agora, vai. Esse Palmeiras não bate em ninguém. E o Dudu chora igual neném. Vou lembrar você. Palmeiras não tem o que há. Olha o saxofone aqui. Olha o sax. Olha o sax. Nossa senhora. É só o sax. Viu? É só o sax. Viu? Você viu, né? Quem fez o sax? Eu não cantei. Fala pro ar, pro todo mundo ouvir. Eu cantei. Você tá defendendo esse cidadão da quinta idade? Eu cantei. Eu cantei. Não cantei. Ah, peraí. Esse sax, o RG, é um conselho de amigo. Esse seu sax aí, velho, você precisa melhorar. Isso aí tá parecendo aquele peito de gordo, velho. Isso aí não é sax, né? Aqui na China, velho. É o que tem pra hoje, mano. Manda o Mota. Ô, louco, que batida agora no Mota que você deu. Aqui é o Vieira. Não, é sim. A banha mole. Olha o tamanho do Mota, velho. A banha mole aqui. A Londina dá uma segurada. Qual que tá mais mole? A dele ou o do Oliveira? Alô? Do Alê, né? Alô? Quem fala? É o Luan. Quem fala? Luan. Luan. Ô, Luan. Ah, o craque do Grêmio. E aí, velho? Tudo bem, Luan? Oba, bom. Bom, bom. Luan do quê? Luan Ferreira Gomes Marques. Ferreira Gomes Marques. Isso. Quantos anos, ô, Luan? 26. RG? Sim. 2.6 hoje. Olha, mano, um nome legal, uma série de opções aí, hein? É, é. E aí? Um monte. Mas eu tô em dúvida. Dúvida, dúvida aí. Com o primeiro nome dele. Qual? Por que, RG? Nós estamos vivendo um período, uma época de lua nova, lua cheia. Ah, sensacional! Nota 9.7. Que é isso, RG? RG, como Marques Gomes, aquele jogador Luan do Grêmio, né, velho? É verdade. É, joga demais, né? É verdade. Impressionante. E eu espero que o Atlético Paranaense hoje marque muitos gols, velho. Ah, véio. Mas olha só, vocês estão impossíveis. Torce aí, velho, Ant. E qual que é o bairro que você mora aí, velho? Tá velho o time dele, louco. Que bairro você mora? Como? Aqui, eu liguei pra vocês lá uma vez, só que o Domênico foi extremamente deselegante, que eu dei uma zoada nele, né? Eu? É, ué, é um menino aqui de Minas, deselegante que mora com... no... O que mora aqui no pé do presídio aqui, ó. Ah, só tem você que escuta a gente só aí, você né? Que falou... odeia, você odeia o Domênico, né? Que você quer ir embora daí, né? Não, não odeio o Domênico, não, ele que me odeia. Não, não odeio ninguém, eu jamais... Ah, o Domênico não odeia ninguém, não. Por que você passou a ter tanto rancor e ódio das pessoas? Mas mas quando eu disse que eu odeio alguém aqui? Ah, várias vezes. Porque às vezes, a verdade é uma só, Sombra. Às vezes, você faz uma brincadeira e o ouvinte não entende. Entendeu? Ele não deve ter entendido. Então, você está se sentindo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me retirar do estúdio. Não. Vou tomar o meu café pra deixar ele à vontade. Não, mas ele ligou pra fazer as pazes. Como eu, ele não gosta de mim, ele não, falou que eu ele fui falou, mal educado. Ele falou, quer fazer isso, as pazes. Tomar um café. Ele falou que quer fazer as pazes. Quer fazer com as você. Pazes. Dá o dedinho pra ele, só um minuto. Mas que pazes. Como mas é que ele você vai fazer? Que você brigou. Como é que você vai fazer a pazes com alguém que você não brigou? Fazer a pazes. A pazes. Vamos lá, me explica. Não, beleza então, menos mal, já que não tá assim, chupa porco, tomou uma jorrada. Domênico, sem ódio. Não, é isso. Eu vou continuar indo tomar meu café, mesmo porque, gente, continuo com aquele ditado de ontem. Qual que é? Nunca, atenção, ditado. Qual que é o ditado? Nunca, que nem eu falei ontem, nunca discuta com um idiota para não se tornar aí, Domênico Pirulão, toma um cartão amarelo para você. Amarelo? Mas foi pouco, hein? Ô, Marcão, diga, o Domênico fez que nem o lutador, ele baixou a guarda mesmo. Tomou no queixo. Luan, que time você torce? Corinthians. Ah, você acha que... Coringão, Coringão. Aí, mano, pega no Luan. Antes de mais nada, cara, você vai na torcida Estádio 97. Relembrando, hein, teremos torcida Estádio 97 pra Corinthians e Avaí. Ah, ninguém me dera, cara. Só que eu moro em Minas Gerais, cara. Não tem como ir pra aí. Mora em Minas. Ah, mas, irmão, mas é no final de qualquer, semana. Qualquer 5 horinhas aí na Fernão Dias, você tá aqui, irmão. É. Pega carona aí com os caminhoneiros. Não, tô ligado, mano. Mas é o seguinte, mano. Dois você trabalha? Tem que ralar, aí é dose, né, mano? Você trabalha aí? É por uma boa causa, aqui. Cara. O que você faz aí? Da cidade mesmo? Oi? Qual o nome da cidade Suquídeos. Mesmo? É Contagem. Contagem. Contagem faz aqui. Parte da Grande Minas? Eu não conheço muito aí. É a cidade faz parte da região da Grande BH, entendeu? A segunda Grande maior BH. Cidade de Minas Gerais. É onde tem a cadeia aí, não é, Luan? Eu moro aqui do lado da cadeia. Inclusive, eu tô olhando ela ali. É o quê? Eu moro no pé do muro dela ali. Mas peraí, se você olhar aí pra cadeia agora, tem mais bandeira do Cruzeiro, do Flamengo ou do Galo aí na janela da cadeia? Cara... O negócio é o seguinte, bandeira você não vê não, você só vê que tem torcida mesmo no dia de jogo, que é só uma barulhada do caramba. Hein? E qual a maior torcida aí da cadeia? É do Corinthians, é do Flamengo, de quem que é? Quem grita mais aí? Como é que é? Quem grita mais aí na janelinha? Quem que é? São os corintianos ou os flamenguistas que gritam mais aí? Ah, mas por que você faz essa preposição só dessas duas torcidas? Não tem outras, não? Não. Então qual torcida não, que é? Aí te perguntou, você não falou nada. Qual que é a torcida maior aí? Fala a verdade. É, quando tem gol aí, quem que grita mais aí na cadeia? Ah, cara, a Cruzeirense é mais nojento, né? Cruzeirense é mais nojento. Ah, mas aí você tá levando pro pessoal, tá vendo? Aí, ó. Mas o começando a dar razão pro Domênico. Título, entendeu? Você como tem... o Cruzeiro tem mais aqui, eles é mais hipócrita, é mais nojento. Eles falam que é tudo deles, nunca caiu, essas bobaiadas tudo. Bobaiada. Aí é difícil discutir com o cara. Mas não cair é muito interessante. Não ser rebaixado. Você não acha legal? Não ter uma mácula ridícula dessas é muito interessante. Você não acha legal? Eu tava pensando aqui, cara. Eu tava pensando aqui, morar perto da cadeia também tem suas vantagens, RG, por exemplo. Ó, tem fuga, velho. Você pode vender um lugar na garagem pro cara se esconder. Fala, ó, corre pra cá, senzinho, eu te muquio por 2 horas. Aí você vai cobrando por hora do preso. Por exemplo, quanto você... Quanto você cobraria, Luan, pra jogar um celular pro outro lado do muro? Já que você mora perto, você pode fazer de madrugada, ninguém vai ver, velho. Ó, mano, a questão, cara, é você ter a força pra jogar o celular do outro lado, porque o muro é alto pra pega, bicho. Outro dia, velho, pegaram um gato, velho, vocês viram essa parada? Você viu isso? Uma matéria. Um gato com 4 celulares amarrados na cintura, velho, o gato ele costumava pular pra dentro do presídio, aí viram essa cena. Tadinho. Puseram o gato lá pra que ele pudesse levar os celulares, Motinha. Só que a sacanagem... Mano, o cara ficou atirando nos drones, vai, esse é o famoso gatuno. Só que a sacanagem é que botaram o cachorro ficou de tocaia, na hora que o gato foi, o cachorro acabou com o gato. Essa foi a sacanagem. É, os caras judiaram. Pô, pega o gato, não precisa de cachorro, né? Vai botar... lá, pega o gato. Já sabia, porra, né? Porque alguém vai ir atrás do gato pra pegar o celular, né? Lógico, arma um esquema pra pegar não só o gato, como o cara que foi pegar o... O RG, é o que o mano fala, o cara pega a mulher traindo ele e troca o sofá. Imagina, pegar o gato. Coitado do gato, mano. Quando você pega tua mulher distraída, você faz o quê? Não, eu não tenho esse problema, não. Ô, Luan. Graças a Deus. Ele desfruta do amante também. Ô, Luan. Eu desfruto. Eu tenho uma amante velha. O gauchinho divide o sofá. Faz swing, viu, mano? Falou pra ter espaço pra mais um. Né, Marcão? O manager. Ô, Luan, não dá pra você atravessar a rua e fazer um link com o goleiro Bruno aí pra nós pôr. Você é louco. Pô, ele foi julgado aqui, não tem descontagem, cara. Tá, no dia que ele foi julgado ali, bicho, eu fiquei pé da vida, eu tava voltando pra casa e tumulto do caramba, bicho. Aí agarrou o trânsito, agarrou tudo, eu nunca mais desfiei uma pessoa tanto na minha vida assim. Pô, falar em cadeia. Fala tão bonitinho. Começou o processo de julgamento no tribunal. Do Marim, em Nova York. E agora, se eu não me engano, nesses dias eles estão fazendo a escolha do júri, né? Porque tem um universo de 200 pessoas e aí são entrevistadas as pessoas pelos advogados de defesa e de acusação e vão definir então aí os jurados, né? Mas começou aí e a juíza do processo, ela colocou o julgamento em... proteção máxima no sentido de que os jurados nem para casa vão ficar isolados, sem contato, no hotel, por risco, medo, né, por risco. E o Teixeira nada, né, cara? Ele nada, mas nada, né? Aprendeu cedinho. Nada em milhões, né? Nada em milhões, velho. Encontraram mais, né? Esse monte de velhote que apodreça na cadeia. Só tem um lugar, mano, que o Marim... No final, pra eles, compensa o crime, mano. O cara tá com quantos anos? 75 anos? Quem, o Marim? Mais? Então, 75, 80, olha quando ele foi pego. Rapaz, falar? Certo, que ponto, viu, Motinha? O cara não esperava passar. E ainda vai deixar pra família, mano. E ainda vai deixar pra família. Mas assim, o cara não esperava, Motinha, passar por esse perreiro no final da vida. Mas, pô, já. Por mais que você ache que vale a pena, não vale, cara. O cara ele tá enclausurado hoje no apartamento, que inclusive ele precisa, se quiser ir na farmácia ou ir na missa, ele tem que ter autorização do juiz. E quem tem 85 anos não pensa, eu tô no final da vida, já tá bom. É, também acho. Mas, mano, pela quantidade de pessoas, de safados que foram envolvidos nessa Copa aí, é muito pouca gente. Não, eu concordo, RG, eu concordo. Pegaram dois ali pra Cristo aí e falaram, ó, esses dois aqui, vamos execrar e deixar quieto o restante. Mas Brasil é isso aí mesmo. Mas ô Luan, e com relação ao Coringão, cara, talvez uma das poucas coisas que nos deu orgulho no Brasil hoje é o Corinthians. Não, é verdade, é fato. É fato. O Coringão... Eu tô com a voz até meio doada assim, cara, de tanto que eu gritei no domingo. Como sempre, sozinho de novo. É, porque não tem ninguém, né, velho? Fica chato. Mas tem ninguém, mas não é a maior torcida. Você não foi lá pra dentro do presídio lá? Mas o Luan, o time do Corinthians, ele é um exemplo de tudo, cara. O time do Corinthians aí é um time que não teve um investimento tão alto aí no começo do ano. Ele tinha alguns jogadores ali que a gente pode considerar consagrados aí, vai o Jadson, o Jô, o Fagner, até o Cássio mesmo. Mas o time do Corinthians, o Rodriguinho, mas o time do Corinthians ele tava bem aquém do que todo mundo esperava. Todo mundo falou, pô, esse time do Corinthians aí talvez aí não brigue por nada, pode incomodar. O Jô chegou desacreditado, né, mano? Quem sabe aí pode beliscar talvez uma vaga para Libertadores, mas ninguém tinha uma expectativa tão grande de títulos. O Corinthians ele conseguiu o título paulista e pode ser que consiga agora, se tudo caminhar bem até o término do campeonato, o título brasileiro também. Surpreendente esse ano de 2017, cara, ou você era um daqueles poucos otimistas que acreditava no Coringão? Olha, mano, eu vou ser bem sincero pra você, cara, é o seguinte, ó, eu comecei a acompanhar futebol, assim, de fanatismo, assim, vamos supor, bem ligado, mais ou menos em meados do ano passado, e até quando o Corinthians não classificou pra Libertadores, eu fiquei meio que pé da vida, mas tudo bem. Cara, devido à campanha do ano passado, eu não esperava tanto assim, não, entendeu? Mas aí o Paulista já deu uma esperança maior, e aí começou a esperança começou a subir, cara, e o barato colou. Barato. Concordo contigo, cara. É, inclusive, o time do Corinthians aí é verdade. Por mais que os antes vão começar a falar um monte, vão começar a debochar e tudo mais, vocês deveriam ter orgulho do time do Corinthians, porque o Corinthians está salvando esse estado ridículo aí de São Paulo, que está com futebolzinho. Um tá brigando para não cair. O Santos, eterno vice. Aí, o Palmeirinha aí também com investimento de 120 pau. Não pode falar besteira, mano. Você tá louco? Oi, três times paulistas vão estar na Libertadores. O São Paulo pode entrar, você tá louco? Mano, tá falando em relação a protagonismo, Motinho. O Santos, em momento algum, anunciar agora no Campeonato Brasileiro, almejou o título. Mas o RG, vale inclusive, é com relação, ao jogo do Santos hoje, uma vergonha, velho. Até o período da tarde, aí, até em torno de 2 da tarde, tinham vendido 3.000 e poucos ingressos aí para um jogo que pode ser decisivo para o Santos e crucial. Ah, mas lá na hora que você vai... Lá na hora do jogo chega 8, 10 mil, mano. Não se preocupe. Não, mas mesmo assim, RG, ainda é pouco, cara. Mas é que o Zé demora a chegar no estádio. Mas mas é o que cabe lá dentro, mano. Não, tem... mas fora isso, o que... mas o RG, independente de caber 10 mil pessoas, essas 10 mil pessoas já deveriam ter adquirido seu ingresso. Não é na hora do jogo, ali, meia hora faltando para começar a partida. Já deveria ter adquirido com uma certa antecedência. Como o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras está disputando alguma coisa, um jogo aí extremamente cobiçado. A torcida do Palmeiras esgota aí o ingresso do estádio com 2 semanas de antecedência. A torcida do Corinthians, idem. A torcida do Santos. Não, mas o Morumbi, Motinha, pelo fato de ser maior, não, é um estádio que ainda, né, proporciona... Não, no Pacaembu tudo bem, o Pacaembu também esgota rápido, mas quando o São Paulo joga no Morumbi, é um estádio que por ser maior, você ainda tem ainda a possibilidade de comprar assim próximo do horário do jogo. Mas qual é a diferença, agora, mano? Com relação a quê? A comprar bem antes e comprar na hora, entrar e assistir o jogo. Qual que é a diferença? Expectativa, RG. Expectativa. O cara vai comprar ingresso na hora, aquele cara que tipo, vou deixar pra última hora, se der eu vou. Mas lá é assim, lá funciona assim, mano. Quem vai comprar talvez ingresso antes é o cara que vai se deslocar de São Paulo até Santos. Se é que vai, né? Porque, porra, toda hora você tá descendo pra assistir jogo na Vila, também tem um outro preço. Agora, é assim que funciona as coisas. O cara entra em campo broxado, não entra não, Luan. Imagina você, jogador num clube, sabendo que pode brigar o título. Tem que ver que é o seguinte, velho já custa andar, carregar um andador deve ser outro. Ô trouxa, esse trouxa tava reclamando agora há pouco, que ficou gritando o gol do Corinthians sozinho no jogo contra o Palmeiras. Por que você não foi lá pra dentro do presídio, seu louco? Pra ficar gritando lá junto com os caras? Seu trouxa. Pedrada no Mineirinho. Respeito o chapéu que você tomou. E outra coisa. E outra coisa. Demora quanto tempo, menino? E outra coisa. Viu, pó? Outra coisa. Chega onde eu cheguei pra tirar sarro de velho. Porque por onde você tá, eu já passei. Ô, louco, deitada. Aonde? Por Minas? Toma. Toma, Luan. Você passou muito Minas? Por Minas? Também, por Minas, pela idade dele. Pegou por onde você quiser. Foi pra BH, Luan. Eu tô com 26, várias vezes. 70. É bom mesmo ali que nem falam, RG. Minas? É. Tirando os mineiros, as mineiras são porra. Mas, ô Luan, falando em termos de reforços aí pro ano que vem, você queria o Roger, o centroavante do Botafogo, no Coringão? Ah, cara, pra mim isso depende muito do destino do jogo, cara. Se o jogo estiver lá, não vai fazer muita diferença, não. Se bem que ele é um bom banco do jogo, cara, melhor que aquela tirista da Casim, cara. É, então, porque dependendo do Casim na Libertadores vai ser osso, hein, cara. Ele tá ferrado mesmo. É, e com relação aí ao zagueiro da Ponte Preta, o Marlon, conhece o zagueiro? Marlon. Não, esse aí eu não acompanhei, não. A turma do Chaco. Pô, ele começou a torcer o ano passado. Como é que ele vai conhecer, mano? Nossa, ele tá jogando na Ponte Preta. Nossa, o RG pegou ódio, hein? Acho que o RG pegou ódio, hein? Por que o RG é safado? Porque o Mineirinho falou que tá sozinho. É difícil, rapaz. O RG falou, o Mineirinho falou que tá sozinho, o RG tá batendo, ninguém vai levantar ele. Ô, Vieira, ele falou que começou a torcer quando? Ano passado. Ah, então, porra. Ué. Ele não, como é que ele vai saber quem é o cara? Ele nem sabia. Ele nem sabe quem foi o Gabiru 77. Ó, claro. Tem, cara, é o seguinte, as torcidas, Gabiru foi do Inter, eu sou. Meio que identifica a mim, cara. Não tem quase ninguém pra comemorar, tem que fazer ninguém pra fazer tadinho. Nada. Tadinho. Entendeu? Mas aqui é o seguinte, cara. Eu tenho orgulho, por mais que eu tenha... Você corre em rapaz, e jogar nesse trouxa tudo que tá aqui. Ah, isso aí, irmão, é isso aí. Nossa. Dá alô pra nós. Então vamos lá, vamos ver se é corintiano mesmo. Quem foi o Gabiru 77? Como é que é? Gabiru não jogou no Corinthians aí, eu sou. O Gabiru 77. Cara, você tinha ligação pra mim do lado. Você não tem namorada aí, ô? Você lava a boca pra falar do Basílio aí, viu, seu bando? Tá, rapaz, tem dois filhos, mano. Então, você não tá sozinho, pô. Ô, Luan. Minha esposa não torce pra ninguém, meu filho, eu vou. Ela vai torcer o seu pescoço, já, já. Tá certo. Luan, um abraço pra você. Ligue sempre, beijo. Ligue mais vezes, tá bom? Ô, manda nude. Tchau. A última vez aí, cara, vocês me ofereceram uma vaga de estranho ninho, eu até mandei e-mail pro bar, está de pé ainda, cara? Não, já passou. Já acabou. Ah, depois você arrumou confusão Paulo, com... Você falou. Mas você vem pra cá? Mano, falei pra você, o velho respondeu. Mas você vem? Vem. Vem. Tudo certo. Se você vier, ok. Vem. Tá oferecido. Ah, demorou, valeu. Quem vai te receber de braços abertos é o Domênico. Nossa, Domênico brigou com toda a comunidade Alviverde. Não receber ninguém, não. O Domênico é a coroa dele, velho. Você brigou com o velho, brigou com o Domênico. Vai ser difícil, o cara foi extremamente mal educado com o RG. Não foi, Falou de coisa de velho, que é uma coisa que é um absurdo. Triste, e você tá premiando ele com estranho nisso. E acabou de chamar o Domênico de horroroso. Você é louco, você é um louco, velho. Eu por mim, não dava esse prêmio pra esse rapaz aí, não. Horroroso, né? Horroroso. Dá sim, o cara é um ouvinte fora de São Paulo. Você merece. Você tá indo no Rio, você não aguenta aqui, né? Merece. Vem você pra cá e recebe ele. Ô, Luan! Tadinho. Ô, Luan, você vai ficar na minha casa, Luan. Tchau, Luan! Decepciona o cara, Domingo. Decepciona o cara. Valeu! Quero que ele faça um abraço, valeu! Valeu, Luan, um abraço. Quer trocar de carro? Então não perca o Pensou, levou o Nissan. Pensou em 3 anos sem juros? Levou o Nissan. Pensou em parcelas que cabem no seu bolso? Levou o Nissan. Pensou em vender o seu usado com 100% tabela Fipe? Levou o Nissan. Você pode levar o Nissan Kicks SL 2018, agora fabricado no Brasil, com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo, sem nada de juros, com 100% tabela Fipe no seu usado. Ou, se você preferir, um sedã, o Nissan Versa SV 2018. Ele está com pequena entrada e parcelas de apenas R$ 499,00. E a Nissan ainda paga 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite também para conhecer a nova Nissan Frontier. É mais que força! Passe em uma concessionária e faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97. Já já tem notícias aí. E você, já mandou sua mensagem para participar aqui dos corneteiros do estádio? O número é o 943-530-150. 943-530-150 são os corneteiros do estádio. Daqui a pouco também tem mais notícias aqui pra você, tá bom? Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Também no oferecimento de Nissan. Faça o test drive, porque quem testa, compra Nissan. Exegue a faculdade de etapa, formando o melhor em você. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. McDonald's, clássico do dia. McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$ 8,00 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos, Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt, por apenas R$ 8,00. Aproveite! Boa, McDonald's! Tem notícia aí do Santos, Motinha? Do Santos, peraí. Não, eu tava no Corinthians aqui. Ah, mas não é o Corinthians, acabamos de falar, meu. Eu tava... É, né? Então, peraí, RG. Né? Acabou peraí, de RG. Falar, é totalmente fora de time, né, cara? É, não, vai. Você falou, eu tô lendo a notícia do Corinthians. Tô lendo, dá o time do... Dá o time. Tô lendo. Era bom esse cantoleiro aqui dos Beatles, tô lendo. E aí eu tava vendo Ponte e Grêmio. Dá o time do Santos, Motinha, vai. Vai, o time do Santos. Vanderlei! Boa. Quem tem graça é o... Ah, então fala você, o trouxa. Seu Bento, né? Ah, então fala você, o trouxa. Quer quem Vanderlei? Quem faz legal, Vanderlei legal? Ah, o seu Bento, né? É, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju. Alisson. Renato e Lucas Lima. Bruno Henrique e Arthur Gomes. É um lixo, velho. Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. Que horas o jogo, Dodô? Motinha? Não sei. Não sabe aonde. Já peguei o formar, né? Onde vai ser o jogo? 9h45. Onde vai ser o jogo? Não, 9h45. O Corinthians joga às 9. Tem 3 mil ingressos vendidos até agora. Não, até, isso era tarde, Motinha. Ah, tarde. Agora tem 3.005. Mas teve um que devolveu que vai ter que cuidar do neto. Que o filho vai viajar e o neto vai ter que ficar em casa. Marcão, é 3.006, porque a sua tia tá indo. Boa, velha! Tia do Borges, não, tia Borges. Cartão amarelo pra você aí, viu? A tia não pode ir dele? É, eu não sei. Tem que ser torcedora do São Paulo. Tem que ser do São Paulo. É. Você achou? Ô, Vieira, vai jogar reserva só? Pô, o Grêmio vai com 3 titulares só agora contra a Ponte Preta, cara. Por quê? Ah, Domênico, porque a gente tá almejando coisas maiores. Pô, vai ressuscitar a ponte, hein? A final da Libertadores é só no final do mês, de novembro? Mas é que os caras tão desgastados, cara. Ah, como desgastados? Tá louco, Vieira? É, palito de fósforo agora? Tá louco, tá louco. Vocês jogaram o campeonato mesmo, hein? Bom, daqui já três? Foi? Já. Daqui, se for titular, você já sabe que já vão. Vamos espancar, filhão. Olha o cara, tá dando gargalhada, velho. O Vieira tá dando dentada. Olha. Hein, mano? A situação do Palmeiras aí é confortável se o Grêmio começar a abdicar mesmo do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio hoje ocupa um lugar aí no G4 e o Palmeiras, todo mundo sabe que o foco aí é permanecer ali dentro. Então, mas, mano, qual o problema que tem do Grêmio? Não, mas porque é que tá, Domênico. Por exemplo, o Grêmio hoje é um concorrente do Palmeiras aí nesse G4. Não. Se o Grêmio sai, o outro time que tá na quinta posição... É o Cruzeiro. Ele tem... É o Cruzeiro com 51. O Cruzeiro 51. Já é campeão da Copa do Brasil, mano. Então, mas é que tá, Domênico. Mas você tem aí o Cruzeiro daqui a pouco. Ó, você pega ali, ó. O Botafogo... O Cruzeiro abre a vaga. Então, mas é que tá, Domênico. Eu tô falando com relação ao G4. Hoje, o Cruzeiro, ele é o campeão da Copa do Brasil. Então, os 5 primeiros colocados aqui do Campeonato Brasileiro já estão garantidos. Então, se o Cruzeiro... Mas se o Grêmio ganha a Libertadores, ele abre mais uma vaga. Então, esse G4, esse G5 vira G6. Melhor pro Palmeiras. É isso que eu tô falando, pro Palmeiras São Paulo é uma boa, o Grêmio abrir mão do Campeonato Brasileiro. É, mano. Porque até o quarto, é verdade, vaga direta, né, mano? Não, teoricamente, Mota, porque, por exemplo, o Cruzeiro hoje, que é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, se ele vai, por exemplo, pra alguma posição acima aqui que ele se encontra hoje, que é a quinta posição, ele abre essa quinta vaga pra algum time que tá abaixo também. Porque se o Grêmio ganha a Copa Libertadores, abre a sexta vaga também e já entra direto na Libertadores. Ô, mano, porque tá nítido, uma vaga do Corinthians... Uhum. A outra é do Santos, que tem jovens incríveis aí, né, que são promissores. E, né, alguns dos melhores novos atletas do nosso país. Do nosso esporte Brendão. Jorge Verbetão. Aí. Os estão dando uma deitada, hein? Exatamente. Não, não tá deitando, estamos elogiando. Estamos elogiando. Ah, é? Então, assim, você acha que está garantido o Palmeiras entre os quatro? Olha, garantido ninguém está garantido, mas hoje o Palmeiras tem que olhar nem para o Cruzeiro. Tem que olhar pro outro. Porque pro Palmeiras, o Grêmio, estando na frente, se não ganhar a Libertadores, ganhar, tanto faz. Porque hoje o que é fato é o Cruzeiro que ganhou. E o Cruzeiro, se passar o Palmeiras, mesmo que o Cruzeiro ganhe hoje, aí o Palmeiras, tá tudo bem, né? Se o Cruzeiro ganhar hoje e o Palmeiras perder, não sei se o jogo do Cruzeiro é hoje, mas nessa rodada, se o Cruzeiro vence e o Palmeiras perde, o Palmeiras tá na frente do Cruzeiro ainda. Ele não perde a quarta posição. Cruzeiro é hoje. Porque tem uma vitória a mais. E outra, o foco é lá atrás, acho que 6 pontos, que é o Botafogo. Botafogo esse, e Vasco, esse que não, né, pode chegar. Botafogo, Vasco e Flamengo. Tá, mas o Botafogo tem 48, não, Palmeiras tem 54. Botafogo, o Vasco eu não acredito, tá, viu, Vieira? O Vasco é capaz de perder aí pro São Paulo aí a posição, entendeu? E o Porco? Também acho. Porco, Cláudio. Eu. Fala não, de não nós. É, você, é o porco. Fala de nós aí. Vocês? Não, nós, né? Pera aí que tá abrindo aqui, velho. Nós, mas você também. Tá, né? Uma informação importante sobre o porco enquanto o Mota abre lá. Não, é que eu tava vendo outra informação importante, você pegou e cortou. É, o Palmeiras, viu, Domênico? Abriu ontem uma sindicância para apurar a venda irregular de ingressos que tem o nome do Mustafá envolvido, viu? Vai investigar porque o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Alfim Del Grande, designou uma equipe responsável. O Ministério Público também está acompanhando o caso. Tá? É possível que seja feita uma investigação também no Departamento de Sindicância do Clube para que se apure a participação de Eliane, sócia ligada a Mustafá, segundo o lance, e que após a divulgação do ocorrido tentou se desligar do quadro dos associados. Parece que essa Eliane aí estava vendendo ingressos, estaria supostamente vendendo ingressos, que eram dados pela patrocinadora, que iam pro conselho e eram repassados supostamente para essa sala. É brincadeira, né? Então está sendo feita uma investigação para saber quem tem envolvimento, inclusive saber qual é o envolvimento e se existe envolvimento do Mustafá no esquema. Olha aí, Loca. Ô, Serafim. Loca tá tudo no Serafim, te falar, Domênico. Vai nessa, Serafim. Eu acho nós. Que não vai acontecer nada. Será o fim ou não? Deixa o Serafim investigar. Agora, ô, Domênico, nas devidas proporções, lógico que não dá pra comparar falando de títulos recentes nem de futebol. Mas o Palmeiras faz umas coisas tipo o Vasco da Gama, né, cara? Não é que faz, fazia, né? Não, tô dizendo assim, ó. Não faz, Domênico, fazia. Agora ontem, o Eurico ganhou as eleições. Ah, mas aí é e lá, agora né? O Palmeiras, cara, de novo se vê com notícia do Mustafá, mas espera, mas... Que negócio surreal, mas ele perdeu muito espaço, vem perdendo espaço aí ao longo dos anos. E a tendência mas é que... Mas continua lá, Dodô. É que, não, continuar, mas continuar, ele vai continuar. E, vitalício. Se não me engano, é vitalício, não tem como arrancar ele de lá. Nossa. Ele só vai sair o dia que ele falecer, só isso. Ué, o dia que ele for morrer, que ele sai. E aí ele não tem mais como ficar. Se bem que no Vasco lá tem conselheiro morto que vota, né? Tem conselheiro que... Não foi na última eleição, não. Não foi ontem, mas acho que teve uma eleição que teve conselheiro que tava morto que votou. Ô, Dodô. Né? Mas a eleição do Vasco lá, ô, Domênico, tá sob júdice também, viu? Mano, mas que coisa, hein? É, tem uma urna, que é a urna 7 lá que o pessoal falou que é a urna, né, da discórdia. Agora, olha, isso é um absurdo, hein, mano? O que aconteceu, mano? Explica aí, você que... Essa urna aí, Sombra, porque acontece o seguinte, em 2015 aconteceu ali nos meses de outubro e novembro uma adesão em massa de alguns associados que teriam direito a voto nessas eleições. E a oposição tá dizendo que essa adesão em massa foi bolada pelo Eurico Miranda. Inclusive tem alguns... torcedores ali do Vasco, supostamente torcedores do Vasco, que foram vistos já em jogos do Flamengo com a camisa do Flamengo no Maracanã. Então, mais de 1000 pessoas ali aderiram aí nesses meses aí de outubro e novembro de 2015, que daria a possibilidade deles estarem votando agora aí nessas chapas aí que eles escolheram ontem. Inclusive essa galera que acabou se elegendo aí, que compraram o título aí do Vasco nesse ano de 2015, eles estavam discriminados numa urna, Sombra, que era essa urna 7, e a justiça agora vai determinar se existe um valor legal e se existe de fato aí uma manipulação por parte do Eurico Miranda com relação à presença dessas pessoas aí como associados do Vasco. O que diz porque o seu também é um absurdo. Então, Sombra, eu já acho que é ridículo o Estatuto do Vasco permitir que uma pessoa que tá ali há 2 anos no clube vote. Né? Não pode. Você precisa dar no mínimo um prazo legal aí de 8 anos para que essa pessoa tenha direito a voto. Concordo. Porque senão você consegue manipular uma eleição. Imagina lá, o Eurico Miranda, vamos supor que a oposição tenha razão. Você sabe que tá perdendo aí, que vai ser pau a pau com o seu oponente aí na próxima eleição. Você vai lá, pega aí 1000, 2000 pessoas ali, de alguma forma você valida essas pessoas dentro do clube, e essas pessoas aí numa época de eleição, elas podem definir a sua permanência ou não. Nossa, o Vasco consegue ser pior que São Paulo nisso aí. Isso o Vasco é campeão, viu? Pessoa que tem aí 2 anos de clube, poder votar já no... Porque eles não votam de forma direta, né, Sombra? Porque vai passar agora pelo crivo do conselho. para que o conselho aí homologue de fato quem é o presidente do VAR. Mas como é que você pode... Mas você dá direito a voto aí a uma pessoa que tem 2 anos de casa. Não, é como é que você pode levar um país desse a sério? Você vai para uma eleição e já leva uma urna, determinada para ser colocado votos ali dentro que vão ser examinados depois da eleição, cara. Olha, não, eu vou dizer uma coisa pra você. E lembrando, viu, Domênico, só para fechar a informação... Essa urna que vai determinar a diferença... Olha, não, então, Motinha, vou explicar da seguinte forma. Nas outras urnas, existe aí uma disputa entre o Eurico Miranda e o Grant lá, que é o cara que tá agora. O outro retirou a candidatura, né, mano? Não, não é que ele retirou. Na última hora ele acabou vendo que ele ia ficar muito pra trás. Ele começou a apoiar, ele pediu pra que os caras que fossem votar nele votassem nesse Grant aí, que é o outro tirasse, cara aí do Vasco. Pra que fosse retirado a família Miranda, ele falou. Olha o que faz. Família Miranda tem que sair. A questão é a seguinte. Sombra, a relação aí das urnas, o cara derrotou o Eurico Miranda. O cara derrotou. Nas outras urnas, existiu a vitória da oposição. Sim. Então, se houver, de fato, ali o cancelamento dessa sétima urna, esse cara aí será efetivado agora presidente do Vasco e ele consegue tirar o Eurico de lá. Mas eu acho que é muito difícil hoje você invalidar essa situação, a menos que você comprove por A mais B que aqueles caras estavam irregulares, que eles não pagaram a mensalidade, difícil, que eles não tinham direito a voto. Né? Mas é uma situação muito complexa, cara. Eu acho que não vão conseguir reverter, não. Pelo meu filho, ainda mais conhecendo aqui o Brasil, e o Rio de Janeiro, né, cara? O Eurico Miranda, que é um cara também influente, eu acho que ele será o próximo presidente. Nesse país, assim, você tem a possibilidade mal vencer, o mal vence. É impressionante. Ah, no Brasil é assim. Não, é impressionante. No Brasil, tem a possibilidade. Tá pendendo pra onde? Dá pro mal. Então o mal vai... O mal vai ganhar. Então, assim, eu não acredito, por exemplo... Não é que eu não acredito, a gente torce, né? A gente torce. Não adianta torcer, só. Torce para as investigações andarem. Não adianta. A gente torce para os corruptos irem para cadeia. Ela já paralisaram aqui Sombra, a verdade é uma só. Aqui, velho, é um país que parece que realmente, definitivamente, você tem a nítida impressão de que o país, ele já nasceu todo errado, lá da época do Cabral, e vem essa roubalheira desde lá, e aqui não vai continuar isso. Não é só o Brasil, vai acabar nunca. Nunca é só o Brasil, né? Não, alguns países. Não é só o Brasil, mas o Brasil. Fala mais do Brasil, né? É muito forte isso. Olha, eu vou dizer uma coisa: não tem como. Desculpa, tem uns caras que falam. Ah, eu acredito. Mas olha, dá para um cidadão de bem, Domênio, acreditar que essa coisa vai dar certo. Agora, velho, você vê como nos clubes o egocentrismo ele é danoso. E você vê, Sombra, aqui, como clube, Domênio, o egoísmo, clube de o futebol, quantas pessoas são envolvidas numa política? Olha, vai. Que vota, 3 mil. Isso que o Sombra tá falando, 3 mil. Que o cara. 3 olha mil. Lá, olha. Sim, 3 mil tem esse puta monte de falcatrua que aconteceu ontem aí no negócio do Vasco. Você imagina quantos milhões são? 220, 200 é isso? Milhões, 250 milhões? Você imagina? Não tem como. Marcão, olha só como é o egocentrismo. Quem não gosta do Eurico é a oposição, é o Eurico. Sim. Aí os caras fragmentam a oposição, cada um achando que pode ser o cara a derrotar o Eurico. Né? Em vez de juntar, né? Aí chega na última hora, não, abdica pros outros. Não, não vota mais em mim, vota no outro. Mas aí é tarde. Já era. Então, porque... Aí é tarde. Por quê? Porque todo mundo quer o poder. Todo mundo quer pôr o nome do presidente. Eu sei que é errado, mas ele poderia ter feito isso bem antes. Ele declarou, eu vi uma entrevista do presidente, eu esqueci o nome do cara que desistiu. É o Horta. Esse aí. É o Horta. Ele Fernando falou, Horta. Eu desisti na última hora porque eu tinha nítida impressão que o Eurico ia ganhar. Dividido em 3, ele ganharia. Mas dividido entre 2, o Eurico perde. Então eu estou desistindo para tirar a família Miranda de lá. Tarde. Exatamente. Só que mas o Fernando, que deu, né? Só que o Fernando. Mas eles conseguiram, né, mano? Só que o Fernando Horta. O problema é que é a caixa vermelha lá, sei lá. Só que o Fernando Horta, para quem não sabe, para quem não conhece, sempre esteve do lado do Eurico e do Calçada. Então, mas esse cara, RG, ele teve 400 votos. Ele teve em torno de 400 votos. Se esses 400 votos aí fossem pro Brant, não precisava nem dessa urna aí ser analisado, não. Eles teriam tirado o Eurico Miranda de lá. Eu sei, o que eu tô dizendo é que ele sempre fez parte da turminha, entendeu? Do grupo. Por exemplo, eu acompanhei uma eleição... Também não sei se esse Horta também é do bem, né? Eu acompanhei uma eleição no Rio de Janeiro em que o Calçada era candidato e o Eurico vice. O Calçada... Mas ele só dava pau no Eurico, o Calçada, né? O Calçada ganhou. Aí no dia seguinte, quem foi eleito presidente do Vasco? Eurico. Eurico. Porque ele desistiu. Meu, é um negócio louco, velho. Ele desistiu. Não, a política é terrível. Meu Mais não. alguma coisa do porco aí, ô Mota? Ô, Domênico. Fala aí. O Palmeiras está monitorando. Não, para com isso. O Mota tá dando risada. O que é? Eu tô monitorando o Everton. Meu Deus. Ah, o Everton. Qual o goleiro do... Não tá monitorando não, Motinha. Já tá fechado com o Palmeiras. Ele será goleiro do Palmeiras ano que vem. Vai dar um... Chega pra lá no... Eu não sei, o Mano tem a fonte dele. O Mano tem a fonte. Eu não tenho a informação. Eu tenho a informação que estava atrás do goleiro. Mas eu juro, eu não sei o porquê o Palmeiras quer ir atrás desse cara. Também não. Porque o Palmeiras tem o Jailson, que é o goleiro que vai ser o titular, na minha opinião, né? E o Praz, eu não sei como é que vai ficar o caso do Praz aí, né? Ainda não renovou o contrato. O Praz, eu tive uma informação, e parece que o São Paulo tá atrás. Que o Praz? Sim. Ah, não, hein? É verdade, não. Eu tô falando, São Paulo tá acertado com o Walter pro ano que vem. Aí, ó. Mas foi. Ah, é, mano? O Walter, o Walter era o plano A do São Paulo, o plano B é o Praz. Não sei se o Walter vai dar certo, não, mas o Praz seria. Porque o Praz, o contrato dele encerra agora, Sombra, em dezembro, e ele fica livre. Não tem multa, não tem nada. O São Paulo vai acertar ele, mano. E o São Paulo parece que foi conversar. Tem algumas pessoas que me falaram que o São Paulo foi conversar com ele. Mas é a informação. Palmeiras não é ele. Que tá fechado, mas, Marcão, mas existe a possibilidade dele, sim, tá? Sim. Palmeiras não quer ele. Não, o Palmeiras não é que não quer. O Palmeiras tá esperando o que vai acontecer. Agora, se o Palmeiras teve a informação de que estava querendo ver a possibilidade de trazer o Everton, eu acho um absurdo trazer um goleiro desse. Porque o Palmeiras na categoria de base tem dois goleiros bons lá. O Palmeiras nunca teve... mesmo. Olha, Sombra, os últimos que vieram da base do Palmeiras, hein? Não, os últimos que vieram da base, não. Sim. Tirando Cadê o Deola? O Bruno e o Deola não foram bem. Então, mas o Cavalieri que era pra ser o goleiro do Palmeiras. Ah, mas faz o tempo. Não, era o goleiro que substituiu o Marcos. Sim, mas tá jogando até hoje o Cavalieri. Esse era o goleiro pra substituir. Mas ele não e aí vem uma nova leva de goleiros. O Palmeiras nunca teve problema com goleiro, gente. De duvidar da escola de goleiro do Palmeiras é um absurdo. Não, mas os últimos que foram colocados como titular... O Bruno e o Deola não foram bem. Não foram bem, de fato. O mas Bruno Deola e o Berdan também. Eu esqueci o nome dos meninos lá da base. Quem é? O Berdan Catani. Não, o Berdan não. O Berdan foi um baita engraçadinho, goleiro. Engraçadinho, né, cara? O Berdan Catani. Engraçadinho. Esse cara, o Berdan foi um baita goleiro. Um dos melhores da história do Palmeiras. Ah, mas você não viu. Não, eu não vi. Mas você não viu. Ah, mas não é porque eu não vi que então eu... Então ele não existe. Mas isso foi lá, pô. O goleiro também é do fax, o outro falou do... Viu? O Berdan também viu. Só falta eles falar que o Berdan veio pelo fax. Você não acha que o Bigodinho... Só falta essa agora. O Bigodinho não foi estratégia de marketing pra chamar atenção? Não, o Berdan, ele foi um baita goleiro. Meu pai. Meu pai viu ele jogar. Nem eu vi. Na época, viu, RG? Na época, quando você comprava o ingresso, ganhava um bigodinho pra colar. O Berdan, o Berdan tinha uma fama. O RG lembra. O RG viu, RG. Não viu. Meu pai disse que o Berdan, o sobrinho, tinha uma fama de ter uma... A mão dele era muito grande. Sim. E ele pegava as bolas de capotão com uma mão só. Você pegava assim. E aquelas bolas de capotão, hein? Pesava, hein? E disse que o Berdan foi um dos goleiros. Foi um dos goleiros que o Palmeiras teve. Bola era número 5, velho. Ele tem a mão do tamanho da mão da Renata Fan, será? A Renata Fan também tem uma mão, velho. Que isso, mano? Até aquela mãozinha de virar panqueca, sabe? Parece uma frigideira. Tem mesmo, é verdade, mano. Falou uma coisa de verdade. Mano, aquilo, ela joga ping-pong sem raquete, velho. Mas você tá louco. Copa a mão da duas voltas no copo, louco, né, velho? Parece aquele homem elástico do Quarteto Fantástico, tá ligado? Se der uma bolacha, você tá ferrado, né? É verdade. Mas ela é linda, hein? Ela é linda. Renata é gente boa, ela que é colorada. Estádio 97 da Energia 97, mas tem mais Palmeiras aqui. Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Vem aí, Dezembro Verde, uma campanha de prevenção à ilusão mental, uma doença que faz você acreditar que ainda dá pra ser campeão. Porra, velho, vi aqui, ó, num site isento, o palestrameuamor.kit.net, porra, que é só o Corinthians, o Santos e o Grêmio perder tudo, o Palmeiras ganhar, o Lula ser preso, eu ser o novo Papa e o Mota ganhar o Nobel, tá vendo, tá simples, o Palmeiras é campeão, café, porra, café. O melhor time do Brasil. Porra, velhinho, temos o melhor time, doutor. O melhor time, doutor. O melhor, doutor. É, mas vocês não ganharam nada. Mas, doutor, porra, é o time mais caro. A Tia Leila comprou. Pagou à vista. É o mais caro, o melhor. Porra, café. 9 títulos brasileiros. Doutor, temos 9. Ah, meu Deus, 9. Que conta é essa? 4 mais 1, igual a 9. Chupa, doutor, chupa. Ah, meu Deus, meu pai falou. Título Mundial. Porra, eu tenho título mundial. Olha aqui, ó. O vidro do meu olho. O meu olho falou. Palmeiras, eu acredito nisso. Isso tem cura, doutor. Porra, café. Tem. Entra no site da FIFA de 8 em 8 horas. A ilusão mental é uma doença que atinge 11 a cada 10 palmeirenses. Nesse mês de dezembro, lembre-se, foco, força e fé no G4. Eu, doutor, eu também sou doutor. Ei, sou sim. Eu sou. Eu sou o Gabriel. Sensacional. Muito bem, Dezembro gostou. Verde. Quero dizer Dezembro Verde. Domênico, Jimmy Soler. Já tô ali, já acabei de mandar aqui o WhatsApp pro meu advogado. Sim. Bernardo Veloso. Sim. Eu ouvi aí a voz dele. Jimmy Soler e Bruno Bittencourt. Jimmy Soler, que o sujo. Médico era o Bruno Bittencourt. Que sujo, hein? E Bruno Bittencourt também. Verde, olha. Manda um WhatsApp no WhatsApp. Tem quadrinho pro Verdão. Engraçado, quadro pro Palmeiras, pro São Paulo, que tá pior, não tem quadro. Quantas engraçadas, é São Paulo, engraçado, não tem. Você tá louco? Aí não tem, produção miserável. Fazendo música. É você sim, produção miserável. E amanhã vai vir com a. Mas você tem defensores, Dodô. Defensores é o Cato. Esclarecendo. Esclarecendo, já que o Marcão citou, o Oberdan, ele jogou no Porco de 41 a 54. Então o Domênico viu, tá vendo? Desculpa, ele treinou com o Padre Anchieta, velho. Tá de brincadeira. Como é que eu vou ver? E faleceu com 95 anos. Nosso ouvinte aqui lá da 4 Blindagem, o Luiz Malieri, uma puta sacanagem essa com o Dodô, não vale isso. Como assim? Pela sacanagem com você e o quadro. Eu tô falando. Amanhã abraço, Luiz, um abraço. Amanhã o Domênico vai vir de fichinha verde. Deixa pra lá, mano. Ô, mano, amanhã o Domênico vai vir de fichinha. Daqui a pouco aí o mundo será movido por processos. É verdade, mano. Coitado lá do Chico Lang, você viu? Coitado? Peraí, mano, ó. Foi uma das coisas. Uma das coisas mais bizarras e ridículas que eu já vi de um jornalista. Né? Eu nunca vi isso, cara. Nunca vi algo igual. Tudo que mico, hein? Acontece. Quem nunca? Ah, mas depois ele fez pior, hein? Que mico, hein? Que mico, hein, gente? Depois ficou pior. Não, ficou feio. Vergonha alheia. Apesar que essa segunda agora é pra meter pressão no jogador em função do segundo vídeo cara é pior. Pior ainda. Imagina o filho chega na escola, fala o quê? Pô, meu pai. Esse segundo vídeo? Teve dois vídeos? Sim. O Ben já mandou no grupo aí, vocês não viram? Você não viu? Eu não vi. Viu o segundo? O segundo vídeo, não, ele primeiro acusa, eu vi. Ele fala não, esse ele... hoje? O segundo? Ele fala do Moisés, né? Não, que sim. Ele fala que ele teve ameaça de morte e tal. Isso é bizarro. Isso foi esse só. Jogando a culpa no jogador por processá-lo e por isso tem as ameaças de morte. Isso é absurdo. É esse vídeo, né? Querendo inverter as coisas. Metendo pressão pra ele. Ridículo. Como se ele não tivesse começado isso. Como o Moisés não tivesse sido... Solidariedade aí pro Chico Lang. Ah, para. É, mano. Vai, mano. Pô. Ah, a cara dele. Você é um corno, velho. Você tá. Você também, eu vou te falar, vou mandar um pincel pra você aí no Rio, hein? Mega combo, troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 nos distribuidores Ford. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Mac? Opa, vai. Vamos lá. Hoje eu fui lá. Foi lá, Motinha? Mandou bem então, hein, cara? Todo mundo vai no McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, rapaziada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira é dia do Big Mac. Pra quem não sabe, são dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É o Big Mac, rapaziada, por apenas R$8. Quer deixar ainda melhor? Acompanhe de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Um clássico desses não dá pra deixar passar. É verdade ou não é? Opa, é claro que é. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do Big Mac, rapaziada. R$8 apenas, hein? Só? Show. Caramba. Show de bola. Muito bom, muito bom. E aí? Chegando o fim de ano, tá encerrando o segundo grau, não sabe ainda que faculdade você vai fazer. Então preste muita atenção nesse recado. Se você quer atuar na área de administração, se você quer fazer engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação, marque este nome, ESEG. Escola Superior de Engenharia e Gestão. A ESEG, ela é do Grupo Etapa. E a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Porque eles têm muitos diferenciais. Lá, faculdade seríssima. Você vai para aprender, para se formar, para ter empregabilidade. Futuro. É, os alunos da ESEG, eles sempre têm altos índices de empregabilidade. O mercado reconhece isso. Os alunos estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. Então vem aí para o primeiro semestre de 2018, o vestibular da ESEG. Inscreva-se hoje mesmo, eseg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG é a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E ESEG é com S, tá? E-S-E-G. Estádio 97 da Energia 97 FM tem cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Fala galera, Jefferson aqui do Morumbi. Me diz quem é o torcedor que muita naba já tomou. É o Dodô! Isso! É o Dodô! Jogou três vezes esse ano e nenhuma ele ganhou. É o Dodô! É o Dodô! O Dodô vai chorar e o Mano vai jorrar. Não adianta dizer que o juiz roubou. Para Dodô, o porco morreu. Me diz quem é o torcedor que muita naba já tomou. É o Dodô, é o Dodô. Chupa, Dodô! Sensacional. Olha, sensacional. Muito bom. Olha, olha o Dodô. De novo, RG? Não, é o trombone. Olha, é o trombone. É o trombone da RG. Tá, vou lembrar muito disso aí. Trombone. Olha, vai. Nós é amigo. No dia que ele não vem, você fica defendendo. Ó. Toma. Ficou defendendo. Vai. Vamos lá, mais uma cornetada. Vocês estão loucos? O Reinaldo é horrível. Olha a condição que a Chapecoense tá. Reinaldo horrível. Falei. Nós perdemos vários jogos que o Reinaldo não marca. Toma bolas nas costas. Que? Perdemos a vaga o ano retrasado na Libertadores com o Cruzeiro por causa do Reinaldo. Que? Horrível, Cris. Horrível. Eu não vou dizer que ele é horrível, mas ele não, realmente não é nada disso. É ruim. Esse jogo que rotulam aí que São Paulo perdeu lá pro Cruzeiro, que o São Paulo perdeu nos pênaltis na Libertadores lá, ali foi uma falha grotesca, cara, do Milton Cruz, mano, na época. Ele era treinador do São Paulo e ele sabia que o lado forte do Cruzeiro era o Mike, que tá no Palmeiras hoje, e o Marquinhos. Os dois dobraram nas costas do Reinaldo e ganharam o jogo por ali. É mesmo. Quando foi? Também. Nossa. Mas nego já falou, ó, joga em cima do Reinaldo, nossa, né? Nossa, mas ali foi, acho que foi o pior jogo da vida. Mais corneteiros, mais cornetadas. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala da naba sem fazer essa careta. O seu mundial é um grito de pinga. Jogando fora deixa a torcida nervosa. Dentro de casa perde o jogo pra qualquer um. Fala da naba sem fazer essa careta. O seu mundial é um grito de pinga. Jogando fora deixa a torcida nervosa. Dentro de casa perde o jogo pra qualquer um. Ah, só tem quadro pra mim hoje. O que aconteceu? São os ouvintes. Ouvinte Cátio. Ouvinte tá montado com a minha voz. Que ouvinte, ô, seu maluco. Não, ouvinte, não é. A cara desse desgraçado. Não, a tua cara. Juro que não é. Só tem quadro pro Dodô aqui. O que, que é isso não aí? É o nome dos caras. Eu vou processar todos vocês. Não é. Pô, vou processar. É Sérgio, não, o nome do casal é Sérgio. Eu não tenho esse papo. É. Não vai não, Dodô. Acumulou. Olha o Mota agora. Ninguém percebeu já. O nome do casal é Sérgio. Meu pai. Vamos lá, mais uma cornetada. Oferecimento do McDonald's, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Realmente o Carilli montou um esquema muito bom, com os dois bandeirinhas abertos e o juiz centralizado. Nossa, hein, essa é nova, hein? Nossa, eu vou zoar, porque vocês viram? Ele é meio pausado pra falar, ele deve ter algum distúrbio, então eu não vou pensar na dele. Ô juiz, não é verdade, ele parece a mulher do Google falando. Ah, não, pode, não pode. É verdade, parece a mulher do Google, vá pro inferno. Mais uma mensagem aqui. É, pessoal do estádio, boa tarde. Que é o Carlão, cantando de Parnaíba, torcedor do Atlético Paranaense. Ô, Beto, sintéticozão é sua cabeça, chato. Ah! É pago, tá pago, tá? É do Atlético, não tá devendo nada pra ninguém, não. Nossa, o Coringão vai perder hoje lá, vai ser campeão. Aê, Atlético! Não tem isso, não. Vai levar paulada lá, vai apanhar na porra lá. Nossa! Aí então, sim, agora, aí, cara, cara do mano. Deu na cara bunda agora, do mano. O Capial aí ficou bravo com o Bento, mas o negócio é o seguinte, cara. É seu site mesmo, velho. Tá achando ruim por quê? Olha o que você vai falar. Mas, RG, com todo respeito ao Atlético Paranaense, isso não é demérito, não, cara. Hoje em dia é melhor você ter um gramado, às vezes, aí, que é sintético, do que você ter um gramado porcaria. O Atlético Paranaense, ele sofreu muito com relação ao gramado da arena. Porque não bate sol ali da forma como deveria bater, então sempre acontecia daquele negócio da imperfeição do gramado. É, os caras tinham que ter um alto custo pra colocar ali uma luz pra fazer o papel do sol. Então é uma situação aí que não valia a pena. Mas não foi um erro valia lá mais a fazer pena... isso aí? Não. Então, não bate a questão sol, não é nem erro, né, Domênico? O problema é que o estádio tá alojado ali numa situação em que o sol ele não vai conseguir bater pelo volume da arquibancada. Você não tem como mudar o estádio de lugar, né, Domênico? Também. E dizem que é muito bom. Existe um projeto ali, Domênico, inclusive, tem uma escola ali do lado, não tem nem como você falar, mas pô, se fosse um estádio que tivesse talvez a possibilidade de você mudá-lo em 180 graus, ou então em 45, ou então em 60, ou em 90 graus, aí do jeito que você quisesse, ok, mas não existe essa possibilidade justamente pelo fato de haver uma escola ali do lado e o estádio do Atlético Paranaense tá dentro de uma área residencial. Demole a escola, então. Não. Demole a escola. Só esqueceu de falar com o dono da escola, né? Eita, nós. Deixa eu falar um negócio legal pra você aí, que é empresário, principalmente pra você que é empresário. Lógico, esse recado também vale pra você que é taxista, né? É? Por que não? Também não. Mas principalmente pra você que é empresário e trabalha aí, tem... Ah, o tio Vanderlei falou pra você falar isso aí, do Wi-Fi legal. Ah, ele tem um monte de peru escolar aí, ó. Peruas escolares. Vocês aí, olha, frotas, prestem muita atenção. Vou falar do Wi-Fi legal 4 top. Isso é legal, mano. Wi-Fi legal 4 top. É muito bacana. O Wi-Fi legal 4 top, ele é um hotspot com gerenciamento da rede Wi-Fi com personalização completa. Ó, que legal. Você vai instalar no seu carro lá, é tipo USB. Certo. Você coloca no USB do seu carro ali. Já dá o sinal. Você já dá o sinal. Espetacular. Já dá o sinal. Então você, por exemplo, pode colocar pra frota de ônibus. Você que tem frota de ônibus. Fretamentos turísticos para frotas de táxi, né? É muito perua escolar lá. Para peruas escolar, para você oferecer isso para o seu passageiro, para o seu cliente. Então você vai fornecer Wi-Fi para o seu passageiro, para o seu cliente. Aí sim, entendeu? Pô, legal pra caramba. E esse Wi-Fi legal 4 top é muito bacana. Por quê? Você contrata esse Wi-Fi, não tem contrato de fidelidade. Você não é obrigado a ficar preso a ele dois anos, sem obrigação. Bom, 4 top. É muito bacana. Por quê? Você contrata esse Wi-Fi, não tem contrato de fidelidade. Você não é obrigado a ficar preso a ele dois anos, sem obrigação. Ele tem cobertura em todo o território nacional. O preço dele é menor que o das operadoras tradicionais. Tá vendo? Espetacular. Você entendeu? Show. É legal, muito menor, mas muito menor. O suporte deles é 24 horas do Wi-Fi legal. São 7 dias por semana. Ah, preciso trocar equipamento? Troca imediata. Isso é legal. Ter suporte, né, meu? Suporte, realmente. Eu já ouvi dizer de nego aí que vai lá pra trocar aí em outros lugares. Toma canseira. E você, através do aplicativo, você tem um painel pra acompanhar o consumo de dados. Pô, demais. Entendeu? É muito legal você ter o Wi-Fi legal oferecendo pros seus clientes. Claro. Não é? É legal demais. É ideal pra empresas de transporte de passageiros, né? Por tipo fretado, rodoviário, turístico, municipal. Ô, prefeito, para de se fantasiar de gari, rapaz. Trabalha aí, para de viajar, trabalha. Aproveita e põe o Wi-Fi legal pra todo São Paulo aí nos ônibus de São Paulo, pô. Merece, né? Não é não? Tá na hora, hein? Ajuda o povo a se conectar. O Wi-Fi legal também trabalha com locação do serviço de internet Wi-Fi pra você que vai viajar, pra você que promove ações promocionais e eventos. Show de bola. E os planos vão a partir de R$69,99. Olha que legal. Acesse hoje mesmo wifilegal.com. Wifilegal.com. Ou ligue 4003-3101. 4003-3101. Wi-Fi legal é muito legal, tá? E quem entrar aqui no ar falando Wi-Fi legal, a minha internet rápida de todas as horas, sim, vai concorrer no fim de semana, no, na sexta-feira, uhum, ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB de pacote de dados, oh, que inclui uma ativação em 3 meses totalmente na faixa. Ah, ah, ah, entendeu? Wi-Fi legal, entendi, você precisa ter no seu transporte, é, precisa ter. Qual é a frase, Sombra? Wi-Fi legal, a minha internet rápida de todas as horas. Ó, oh, muito bom. Muito bom. Sabe qual Wi-Fi não tá legal? Não. Qual, RG? O do Neymar com o do técnico, pai, velho. Tá cada vez pior lá o Wi-Fi dos dois lá, hein? Ah, mas o técnico tá com os dias contado, né, velho? Mas falar é uma verdade, briga, é uma guerra de braço desnecessária. É, desleal. Desleal. Embora não seja uma briga declarada. É, não, diz que agora o Neymar já não faz mais questão de esconder, não. É, já escancarou. É, você sabe o menino como que é, né? É, e sem contar o seguinte, aí você vai ver como é sacanagem também, né? Lógico que não vai mandar o cara embora, o Neymar, mas o treinador tem 17 vitórias e... Não, de 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. É campeonato francês também. Problema dele. Não, eles pegaram o Bayern na Champions, tocaram 3, cara. O que foi, Zé? Lá vem. É? Ah, meu Deus. Ih, rapaz. É mesmo? Vai de Inglaterra pra lá? Ah, então tá bom. Outro tá com medo? Ih, então tá bom. Bom, primeiro uma informação. Informação que eu dei, que o Reinaldo não quer voltar pro São Paulo. Não quer porque tem medo da torcida. Tava na cara isso, né? A pressão que a gente falou, né? É. E, de repente, com a pressão, pode piorar o futebol dele, que já é mediano. Com certeza. É, a outra informação que o Zé Fontenha me passou é que, gente, ou esse homem aí ganha aí o técnico aí do Paris Saint-Germain, ou ele ganha a Champions aí, ou o Samba e os negros vão atrás do Mourinho. Aí que vai ser uma encrenca legal, hein? Nossa, imagina o Mourinho e o Neymar, ser, hein? Aí nossa, vai ser uma encrenca nossa, boa, hein? Ah, mas o Mourinho você deu bem com o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo... Mas acho que o Neymar é mais marra que o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é uma coisa, Neymar é outra coisa. Se o Mourinho aceitar o desafio de ir pro Paris Saint-Germain, já sabe o que tá esperando ele lá, né? É. Você aí já sabe o que significa o TCL que está na camisa dos árbitros? Não sabe ainda? Então tá perdendo, já tá todo mundo comentando. TCL é a marca de TVs que mais cresce no mundo. E sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED, tela curva dos seus sonhos? Aquela imagem impressionante, Ultra HD 4K, com aquele som impecável? Então a TCL tem tudo isso e muito mais. Tem modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no site semptcl.com.br e marque um golaço trocando sua TV por uma TCL novinha. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Ah, vamos falar agora do... Não, vamos por um momento sem parar, vamos lá? Bora! Momento, são três bora. Ouvintes na sequência, vai, hein? Bola. Momento sem parar, um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Mano, rapidinho. Mano, sei que dá. O inferno é o trouxa. Mas é só pra disfarçar. Mano, eu sei que dá. Mano, dá um furico aqui. Mano, dá um furico lá. Mano, dá um furico não. Me bota no lugar. Aí o sax murcho. Ah, senta na madeira aí, ô bambi. Sax murcho. Alô? Sax murcho continua. Alô? Vem encher o saquinho aqui, né? Quem fala? Vem encher o saquinho aqui, né? É o Fares. Fares do quê? Qual é o nome completo aí? Como é que é? Fares Jales. E aí, a Habib? Quantos anos você tem, meu velho? 47, Domênico. RG 4.7 hoje. Ah, bom, nisso só o... Quem? Pastor Alemão. Por quê? Pra farejar as coisas, sim. Ah, sensacional! Isso é 10, isso é 10. Sensacional! 10, essa 10, foi 10, boa. Essa foi demais. Parabéns. Sensacional. Parabéns, RG. Ô, tá bom, velho. A gente tá no vácuo. Ah, o Mota ficou no vácuo. Quando eu boto a mão pra ele, fica no vácuo, velho. Mota parecia o Alê, mano. O Mota parecia a Feira da Gentil. Parecia ontem alguém Vieira. Que ele ficou com a mão no ar. Ô, Vieira. Oi, RG. O bicho é um jegue, né? Eu tô olhando pro Marcão e ele tá com a mão esticada. Mula, é que ele é um jegue, velho. Vocês não sabiam. Eu sou. Precisa ver, velho. Foi o casal que mandou aí. O casal chama Sérgio, casal. Eu perguntei pro Bar. Qual é o nome do casal, Bar? Sérgio. Casal chama Sérgio. Você Sérgio sabe, já foi um grupo, porque não um casal? É verdade. Agora que tá misturado, ninguém lembra, né, Marcão? Tem vendido aqui. E aí, Habib? Qual que é o bairro que você mora aí, irmão? É Guarulhos, pelo menos. Bela Vista. Guarulhos. É árabe mesmo? A Fares Jales é árabe mesmo? Não, não é não. É brasileiro mesmo. Só tem nome de árabe. Só tem o nome. Ó, que chique, hein? É que Jales eu não sabia que isso era nome árabe também. O Mota que história aí. Vendou também, né? Ah, Jales. É Jó. E qual que é o time? Jales. Ô, Domênio, que perdão, Domênio, pô. Perdão! Xiii! É o Katsu. Ó, novembro verde. Tem o novembro azul e depois tem o dezembro verde. Tem que se tratar. Oba, o Matinha falou que lembrou da taça Jales Rimeiro. Não lembrei de nada, não falei nada. Jales Rimeiro. Jales Rimeiro, derreteram, né? Pô, era tão linda aquela taça, velho. Sei lá, nunca vi ela. Os únicos que viram foto, né? Os únicos que viram foram os. Segundo falaram, né? Guardaram a réplica. Não, a réplica existe até hoje. Não, sim, tudo bem. Só que era assim, o certo era deixar a réplica exposta e guardar a original. Inverteram. Eu fui guardar a réplica e deixava a original exposta. Eu fui ver a original lá na Praça Roosevelt. Você chegou a ver ela, RG? Sim, foi exposta. A original? Foi exposta lá na Praça Rússia. É o que o Barra falou, tinha que colocar da réplica. E era ouro maciço, e original, né, guardar as sete chaves, né? Não, inverteram. Era ouro maciço, cofre, né, gente? Mas olha, prenderam quem? Olha, isso eu vou dizer agora, faz muitos anos, mas quem? É um absurdo, né? O Brasil ganha uma Copa do Mundo pela primeira vez, surreal, porque cara. É o seguinte, a Jules Rimet, pra quem não sabe... Definitivo, ganhou em definitivo. É verdade, pra quem conseguisse, quando começou a Copa do Mundo, em 1930... Eu sei porque eu narrei todos os jogos no especial. Sim. Que pediram pra mim, né? Abriu junto com a FIFA e me contrataram pra fazer um trabalho que são, sei lá, 15 DVDs. Maravilhoso que trabalho. Foi um trabalho realmente bem dificultado, assim, né? Porque é bem grande. Mas foi um trabalho bem legal. E eu sei muito da história. E quem ganhasse a Jules Rimet por 3 vezes, não, sim, importava se era seguida ou não, ficaria com ela em definitivo. E aí começaria uma taça nova que aí ia mudar de mão em mão e não tinha mais negócio de 3 vezes. Rapaz, o Brasil consegue ganhar e os caras conseguem derreter a taça. Meu é brincadeira, Deus, velho. Brincadeira. Ô, meu velho, daqui a pouquinho, 9h45, tem o Palmeiras e o Vitória. Vitória e Palmeiras, né? É, vamos lá, torcer, né, Domingo? Vamos ver que bicho que vai dar agora, é, né? Que grosso, tá animado, né? Olha a voz dos caras, Matinho. Ô, mano, olha o cara, parece silêncio, que ele tá voltando da guerra, velho. Perdeu 50 conto, velho? Fala aí, meu. Eu não sei se foi coincidência, mas quando nós encostamos no Corinthians, os dois últimos jogos agora, os caras meteram a mão na gente. Eu falei, peidaram na farofa, maluco. Você sabe que eu falei com o Vieira. É, peidaram na farofa o juiz, né? Peidaram. É, o juiz deu uma ajudadinha, né, mano? Porque contra o Cruzeiro, gol legal. Legal do seu Borja. Legal. Anularam o gol do Borja. Já deram uma minada no Verdão contra o Cruzeiro. Sim. Aí chega contra o Corinthians. Tudo bem. O Palmeiras pode não ter jogado o seu melhor jogo. E tá muito longe de ser o melhor futebol. Não jogou, né? Mas tudo bem. Bom. Mas também não jogar e meter a mão também é complicado, né? Não, mas Domênico. Sim, meter a mão acho que é muito relativo. Mano, meter a mão é quando você... O gol anulado? Mas espera, assim, gol anulado? Como não? Eu vou te falar. Domênico, por mais que você ainda não tenha digerido a derrota e a perda do título... Não, digerido a... Aquele gol do Romero, Domênico, por mais que ele tava realmente à frente, ele tava um pouco à frente. Mas não é aquele impedimento que dá. Mas não é, Domênico, aquele impedimento que dá pra execrar o árbitro, cara. Não dá. Eu respeito quem pensa o contrário. Eu não acho que seja 90 centímetros. 90 centímetros é quase um metro, gente. Foi o que falaram. É quase um metro. Não, mas, Domênico. Domênico, você é um cara. Ô, Domênico, você é um cara extremamente inteligente e você sabe quanto significa um metro. Aquela imagem. Não, ele é inteligente. É, aquela imagem, o Romero jamais está 90 centímetros à frente do jogador, do último defensor do Palmeiras. Não importa, isso aí é brincar, mano, com a inteligência. Mano, não, mas, Domênico, importa um centímetro, 10 metros, um metro, não, mas, tá à frente. Você não vai convencer ele, mano. Não tem convencimento. Mas eu não quero convencer. Pra mim foi o gol, é ilegal, acabou, é regra. Eu não quero convencer, mas uma coisa é você execrar o Bandeira, que, por exemplo, anulou do jogo contra o Flamengo. Sim. Vou execrar sim, mano. Sabe por quê? Vou execrar? Eu vou te dizer o porquê. Se é o contrário, você tava descendo a lenha no cara. Pelo contrário, pelo contrário. Se é o contrário, Palmeiras ganha o jogo com gol anulado, você tá execrando o árbitro, mano. Para. Domênico, eu não vou execrar. Você vira aqui e fala assim: o Bandeirinha só está lá pra fazer isso. É o trabalho dele. E ele é. Domênico, pelo contrário. Aquela partida que o Palmeiras ganhou com o gol do Dudu no Campeonato Paulista, que tava à frente também, e o gol tava impedido. Se você pegar o outro programa que eu participei, você vai ver o que eu falei a respeito disso. Domênico, eu não vou execrar Bandeira por causa de lance aí que o cara tá 10 centímetros ou 20 centímetros à frente. Dá pra execrar o Bandeira se a gente pegar aquele lance lá do gol do Corinthians contra o Flamengo, que o Jô tava a 3 metros e meio atrás da linha da bola. E quando o cara erra desse jeito, é um erro grosseiro, é um erro crasso. Agora, o erro do gol do Romero, aconteceu um erro, de fato aconteceu. Ao invés de vocês estarem pegando no pé do árbitro, vocês deveriam fazer o correto, que era pegar no pé do time do Palmeiras, que entrou como um monte de bunda mole no campo. Não, o Corinthians engoliu o Palmeiras na vontade. Então vamos lá, então vamos por partes. Eu peguei no pé do Palmeiras, sim. Eu peguei no pé dos caras, acho que eles jogaram mal, e falei, inclusive, aqui, acho que foi ontem, inclusive, que eu falei aqui, comentei e falei assim, os caras, acho que não foi aqui que eu falei, acho que fora do ar. Falei que o cara, quando contrata um jogador do Palmeiras, ele tem que primeiro, antes de fechar contrato e assinar, rubricar, tem que levar o cara lá, na sala de troféus, e ver a história, aqui, conheça, né? A história, conheça que é um clássico Palmeiras e Corinthians, conheça o que é um clássico entre Palmeiras e São Paulo. São jogos que, quando tem que ganhar, você não pode pipocar. Porque perder faz parte, mas tem que jogar. Se você perde jogando bola, beleza, tentou, tal. Do jeito que foi inadmissível à vontade dos jogadores. Mas não é só isso, não é só um gol anulado, porque tá impedimento, claro. Teve vários lances que foram minados, o Palmeiras foi minado. Desculpa, mas aí é o ponto de vista. Eu, pra mim, pênalti que existiu. O cara tropeça no próprio pé, lá no dá o pezinho no chão e se joga, e o cara dá pênalti, pra mim não é pênalti. Outra coisa, Gabriel tinha que ter sido expulso. O único cara que autorizar um jogador a entrar em campo, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, ele viu, o Bandeira que falou, e bibibi. Pra mim isso é bobagem. Pra mim é bobagem. Quem tem que autorizar o jogador a entrar em campo é o árbitro. Tinha que ter sido expulso. Naquele momento, um jogador expulso com 3-2 no placar, o Palmeiras podia ter perdido. Mas o Palmeiras também poderia ter... Você sabia que o Bandeira também é árbitro também? Ele poderia também ter sido beneficiado naquele momento. Ele poderia ter com um jogador a mais. Ele poderia tomar um gol de contra-ataque e perder de novo, poderia tomar o quarto, mas é outro jogo, vocês concordam comigo? O Fará não falou. Mas assim, eu acho que é um absurdo. O Palmeiras, nos dois jogos, que dependia apenas dele, ele foi minado pelo juiz. Eu quero muito saber chorou, o muito chororô. Que o ouvinte aceita acha. Que dói menos. Qual a sua opinião, Fares? Domênico, eu acho que o Palmeiras não tem diretoria pra brigar. Porque em 2009, nós estávamos ganhando o Campeonato Brasileiro, o Bino fez um gol lá contra o Fluminense, legítimo, e o Simo arrumou a mão do Bino lá e perdemos aquele jogo. Aí desandamos, não ganhamos mais. Já minou o Palmeiras lá também. O ano passado, a CBF tinha dado o jeito do Flamengo ganhar o campeonato. Mas não conseguiu, só que o Paulo Nobre meteu a cara, meteu a boca e falou, aqui não vai ganhar, aqui somos nós, não vai ganhar. Só que esse grande presidente nosso aí, Domingos, você não vê o cara só vem viajando, não briga por nada. Eu acho que você tem razão, o Paulo perdeu muito bastidor. Bastidor ganhava o jogo de futebol, sim. Ele pode não ganhar, não é que vai ganhar no roubo, não é isso? Mas você tem pelo menos a forma... Ele não te prejudica. Exatamente, tem a forma de te prejudicar muito menos. E outra, foi feito um levantamento aí, sim. E o impedido do Mino ano passado? O time mais prejudicado foi o time do Palmeiras no campeonato. Desculpa. Então, não Mas quem fez esse levantamento? Tem aí. Põe aí no... Abre o e-mail aí. Eu vou abrir o e-mail. Eu acho que o Santos e Palmeiras. Hã? Foi Santos e Palmeiras. Quanto chororô. Essas coisas de levantamento... Não é o time de 120 milhões? Mas sempre tem, Sombra. Essas coisas de levantamento... Esse negócio sempre tem o time que ganha mais e o time que ganha menos. Tudo bem. Mas por que eu tenho que acreditar na interpretação de quem fez o levantamento? Não, não. Pois é, isso daí é relativo. É. Mas não, não, relativo não. Quem fez o levantamento? Ano passado o Palmeiras ligando o Corinthians aí, o gol do Mini regular e gol do Dudu irregular. Duas partidas. Só um minuto. O Palmeiras fez o gol contra o Cruzeiro e ele anulou. E quanto foi o placar? Quanto foi o placar do Palmeiras e Cruzeiro? 2-2. Com um gol, seria 3-2. Palmeiras perde dois pontos. O levantamento é feito em cima disso. E o gol contra o Atlético Goianiense, que o Dudu empurra o adversário. É feito em cima de erros claros, claros de juiz. Mas, Domênico, não é isso. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem coisas que são interpretativas. O fanatismo do torcedor, muitas vezes, faz com que a coisa seja clara. Mas para uma pessoa não envolvida na confusão, tem outra interpretação. Por exemplo, ó, para vocês que são imparciais, só o Domênico achou que o pênalti do Dracena não aconteceu na mesa. Eu não, muita gente achou. Só da mesa? Não, da mesa. O Vieira achou que foi, o Mota achou que foi, o meu irmão achou que foi, o Sombra achou que foi. Só você falou que não foi. Eu não vou entrar no mérito porque eu sou corintiano. Eu sou parte integrante do processo, você também. Mas se você pegar os outros torcedores dos outros clubes, todos disseram que foi pênalti. Não, tudo bem, vocês podem achar o que vocês acharem. Cada um tem um fio. Isso não é roubo. Cada um tem uma forma. Como não? O cara impedido, não foi, mano? Aí você vai falar, Domênico, que não é agora? Domênico, aí você vai falar, o gol ele tava impedido. Ah, tá, assim como o Mina tava ano passado também. Você lembra aquele gol que o Palmeiras fez lá com o gol com o Mina? Ah, mas você tá falando, porque toda hora contra o Corinthians. Então nós vamos pegar 10 anos, 20 anos. Não, mas, basta você analisar. Domênico, acontece hoje a favor, amanhã vai acontecer contra. Seu time ano passado ganhou duas vezes do Corinthians com gol irregular. Não foi um, na tua opinião. Não, na minha opinião, não, você tá brigando com a imagem. Basta você pegar, que você não lembra. Não, você não lembra então dos jogos do seu time. São 7h47. É, vamos fazer igual ontem você fez, né, mano? Tá chato isso aqui, pô. Vocês não vão chegar em lugar nenhum, pô. Tá chato. Não, mas toda hora vocês falam de Dorival, é chato mesmo. Tá chato. Essa é uma discussão pertinente, diferente da discussão do Dorival. Tá chato. É fato. Ô, Fares. Tô discutindo Dorival há 3 semanas. É, 3 semanas. Tchau, Fares. Um abraço, Fares. Um abraço, quero mandar um abraço para vocês aí e avisá-los aí que eu comecei a ouvir vocês na primeira semana do programa. Há 10 anos atrás aí. Fevereiro de 99. De vocês aí. E vocês já vêm mais gente aí todo dia para botar de serviço aí. E é só isso. Avancei a próxima aí e fico com Deus todo mundo aí. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar bola, ainda mais fácil, compre... Acho que não. Compre-se sem parar em em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Vamos toca, Asdrúbal! Bola. É pai bola, hein? Tá bom. Prefere pedreiro. Ah, foi inferno. Vai ter direito a uma pergunta só. Sonha. Sempre com vaqueiros. Ô Marcão, você sonha com vaqueiros? Ah, isso. Inferno também. O que é isso? O que é isso? Até animais. Animais não. Até animais não. Alô? Animais. Alô? Tem gol, tem gol. Tem opa, gol. Opa! Tem gol. Alô? Gol de quem? Alô? Havaí 1, Bahia 0. E o Havaí chegando. Havaí. Marquinhos, ó. Para, Havaí. Chegou da onde? Oh, quem fala? Alô, Alexandre. Alexandre, o que é Alexandre? Olá, eu sou Alê. Olá, eu sou Alê. Alexandre, o que? Gomes. O que mais? Só. E olha quantos anos você tem? Tenho 38 anos. 38, RG. Qual que é a festa que vai ter Gomes e Bebe agora? Que é? Sensacional. Sensacional. Antes de mais nada, eu quero ir na torcida Estádio 97. Não acredito, caramba. Boa. Vai ver Corinthians e Havaí com Casim. Corinthians. Aí, Havaí já mas olha, é só um jogo, só o Casim, gente. Não tem problema, não. É. Ô, Alexandre, já vai se preparando. O Havaí tá dando uma escovada no Bahia. Domingo é vocês, hein? Claro. Você quer comparar o Corinthians com o Bahia, né? Só muda o quê? Só muda o quê? Ó, a gente tá vendo o jogo. Só um minuto, ele tem direito a uma pergunta. Falamos uma pai bola. Vamos lá. Não, olha, é a emoção de falar com vocês. É muito grande. Eu ouço vocês desde 2004. Pra conseguir falar hoje, acho que foi umas 500 discadas no celular, cara. É muita emoção. 500 discadas. Você tem aquele telefone de disco, velho? Esse negócio de escada. Ah, então, cara, é que você aperta o redaio e você tá discando, né? Ah, nossa, que porrada no moto agora. É que fazia tempo que eu não ouvia. Eu também não ouvia. Falou agora o moderno. Mas manda aí, cara, qual a pergunta pro mano? Não, olha, pergunta, comentário. Não, olha, o meu comentário vai ser rápido porque eu vi que eu não vou me alongar, não. Eu sou muito fã de vocês, acho que falar do Corinthians já é jogar no. É chover no molhado, porque boa, só ganhamos, acabou, né? Olha! A já ganhou, acabou. Olha! Mas, agora, mas eu preciso enaltecer vocês. Oi, fala, mano. É, com relação ao time do Corinthians, cara, também acho, matematicamente voltou a ficar folgado o Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians ele precisa continuar com a postura que ele teve no primeiro tempo diante do Porco ali no Clássico. O Corinthians ele não pode voltar aquela tiriça que ele teve no segundo turno inteiro, porque até a partida contra o Palmeiras foram 12 partidas que o Corinthians fez muito abaixo do que se espera, até inclusive quando venceu. O Corinthians estava muito abaixo, jogadores ali andando em campo, jogadores desatentos. O Corinthians ele precisa manter o foco agora nessas últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro para não termos mais sustos, ou não? Então, eu acho que assim, depois que teve o auge do primeiro turno, eu acho que teve aquela acomodação natural do ser humano de falar, não, vamos tirar o pé, tá tudo certo, só que teve dois fatores, esse e o fato de que aprenderam a jogar contra o Corinthians, entendeu? No primeiro turno, todos os times, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, e no contra-ataque a gente matava o jogo. Aprenderam a marcar o Corinthians, cara, aprenderam a cortar a bola quando chegava no meio do campo. E não deixavam acontecer o ataque como a gente fazia aquele ataque no primeiro turno, que era fulminante, né? Isso eu acho que foi o principal motivo. Agora, essa vitória em cima do Palmeiras vai mudar completamente aí o cenário para os últimos jogos. Eu acho que foi aquele pitadinho de sal que faltava para alavancar. Mas, ô Alexandre, eu só vou discordar aí rapidinho, só pra terminar a ligação também, com relação a esse lance que o pessoal fala, ah, aprenderam a marcar o Corinthians. Cara, todo mundo sabe como é que o Barcelona joga, e o Barcelona consegue envolver todo mundo e faz gols. Né? Todo mundo sabe como é que o Paris Saint-Germain joga, e o Paris Saint-Germain consegue envolver todo mundo e tem conseguido suas vitórias. Mas, mano, não dá pra comparar a qualidade humana, cara, do Barcelona com o Corinthians. Mas, eu sou corintiano, mas eu sei reconhecer. Mas, ô Alexandre, dá pra comparar sim. Eu acho que dá pra comparar sim. Porque guardadas as proporções, Motinha, hoje o Corinthians pro futebol brasileiro tá como se fosse o Barcelona na Espanha. Não, é verdade. É o time a ser batido, é o líder do campeonato, irmão. Manda seu abraço. Mas, mano, sem gozações, mas essa coisa eu acho muito interessante, né? O time demora pra encaixar. Quando encaixa, acho o jeito de jogar, fala assim: olha, precisa mudar o jeito de jogar porque os outros já manjaram. Gente, o melhor que pode acontecer com um time é ele achar um jeito de jogar. Não mudar muito. O time entrar em campo já sabendo tudo o que precisa fazer. O problema é do outro time. Você tem um padrão, né? Não, sim, eu concordo. Mas assim, tem um motivacional pra quem tá do outro lado. Fala assim, pô, o time no primeiro turno foi, ganhou de todo mundo, não perdeu. Tem um motivacional pra quem tá entrando em campo, né? O Corinthians jogou bem no domingo e na segunda não lembrei de ninguém falando, ah, precisa aprender a jogar de outro jeito. Né? Pois é, concordo. Ô, Alexandre, um abraço pra você, cara. Como é que eu faço? Pera aí, gente, rapidinho, como é que eu faço pra... Ah, e outra coisa, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa, Alexandre. Ganhou um par de vouchers da Mac oferta McDonald's. Parabéns. Obrigado. E você tem Obrigado a vocês por todo dia alegrar aí a nossa tarde com as fanfarronices do Domênico. Eu, Domênico? Muito fanfarrão. Você... Olha, o pós-jogo na segunda-feira, eu tava aguardando tão ansioso pra ver o Domênico chorar e o replay que vocês não têm ideia. Aí eu imagino. Eu imagino. É, né? Tinha que fazer uma versão. Colocar uma versão extended do choro do Domênico de 20 minutos. Vou colocar render, nós vamos pôr. Na hora que você estiver no trabalho, eu levo na tua casa. Deixa com a tua mulher, pessoalmente. Pode vir, Domênico, não tem problema. Fica tranquilo. Ah, vai dividir a mulher com o Domênico? Não, ele falou. Ele que falou aí, ele falou. Mas ele é casado com o João. Tem 2 metros de altura, vem? Ah, é? Você é uma bichona? Bichona você, eita, Domênico. Eu conheço muito bem a Casa Verde também, viu, seu Domênico? Não, mas você é uma bichona? Qual o problema? Pode conhecer, não tem problema. Ah, tá bom. Vai que ele é bi. Corinthians não tem essas paradas, não, filhão. O Marcão gosta de fazer tudo. Aqui é Zona Norte, tá bom. Na Vila Constança, perto onde o Mano morava. Boa. Tchau, um abraço. Alexandre, presta atenção. 16h na rua Tutóia 77. Tutóia 77. Às 16h, tá bom? Beleza, gente. Obrigado, parabéns pelo programa, viu? Show. Valeu, um abraço, abraço. Vamos lá, terceiro e último ouvinte. É o momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Falando na rádio. errado assim. Só pode ser você. Oi! Com a roupa do conceito. Pegar esse trombone, você não dá como fazer com esse trombone aí, ô velho? Ah, agora não é ruim, o trombone. Engraçado. Aí você vai ver só. Nunca sabe nada, pois ficamos jogando. Vai! Apertando o botão. Todo mundo cantando, vai! Ô Mota Mula, é sua mãe, juiz, juiz, é aquela velha safada. Bota pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Tá vermelho, você aí. Nossa. Aí, bota jumento acéfalo. Pediu vermelho, pediu vermelho. Toma um cartão vermelho pra você aí. Você pediu? Tá é o segundo jogo seguido expulso, hein? Olha. Tá vendo moto, hein? Alô! Jumento. Alô, quem boa noite. Boa noite, quem fala? Renato Luiz da Silva Guedes. Quantos anos, Renato? 35. Ele é 33.5. 3.5? Como é que fica 3.5 hoje? Você usava quando você era jovenzinho? O que, RG? Eles Guedes, velho. Ah, sensacional! Sensacional, salvou. Trocadilho, nota 9,5. RG, me engravida de gêmeos, nego. Você já tá grávido. Imaginou você fecundando o Ale Oliveira? Porra, mas vai fecundar ali mais aonde, velho? Você imagina ele parindo, RG, e ele segurando a tua mão, apertando. Falando assim, ai, vai nascer. Nossos filhos. Com aquelas pernas de Papa Nicolau ali. Você imagina, nossa, hein? Imagina a cena, o RG, ele dormindo com a cabeça no seu peito e estoura a bolsa. Mas, ô, mano, como é que vai fecundar o cara de calção, meio chinelo, velho? É duro ali. Ó, velho, qual que é o time? Todo poderoso Timão. Vai, Corinthians. Ô, amigão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A choradeira ainda não passou, mano. A porcada tá desesperada aí, falando: ai meu Deus, vou rasgar a roupa, roubar a gente. Bem, chupa, não, chupa, aceita que não é. Não tem problema, não. Eu quero ver quando for o contrário, você não vai falar nada aqui, mano. Eu não falo. Quando o erro é perceptível. Quando acontece, os caras ficam dois dias falando. Desculpa, dois dias falando. Discernimento. Oh, eu tenho discernimento. Eu sei que você tem, eu sei. Vamos, quando o erro é escandaloso, quando o erro é escandaloso. Eu moro aqui pertinho. Ó, fala com o Renato. Esse daí eu também, eu tô em casa. Eu tô em casa. Ah, é, trouxa. Você tá em casa, né? Pegar radial sou eu. Sobra, ele não fala de erro, viu? 93. Isso até hoje. Ah, mas claro, foi um escândalo. Ele não fala, claro, ele não fala esse trouxa aí, Ô, Renato. Da torcida Estádio 97. Legal, boa. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou também um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Lá. Aí sim. Viu, só aproveitando, indo rápido, eu sei que tá acabando já o programa. Mas uma coisa que o Domênico falou é verdade. No domingo foi a decisão, porque quem ganhasse ia ser o campeão brasileiro. E como nós cortamos a cabeça da porcada, já era. Nossa. Já estão no forno, velho. Já era. O juiz é fácil. Tchau, abraço, já irmão. Já estão no forno. Valeu, tudo de bom. Tchau. Valeu. Fala. Esse foi um momento sem parar, sempre de tantas novidades. Agora, você encontra o Sem Parar em displays e totens? São mais de 1000 pontos de venda, não é não, Jeová? Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e usos do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar que corre lá no site. semparar.com.br/pontos-d-venda. Encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Mega Combo, troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00, só nos distribuidores Ford. O Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé, não é não, Dodô? A Buscapé, meus amigos. Sim, Dodô, Buscapé é demais, só, hein? Você tá afim de receber dicas de ofertas nesta Black Friday e ainda concorrer a prêmios de graça? Sim. Ah, então se liga nessa promoção especial que o Buscapé preparou pra você. Acesse agora buscapé.com.br, cadastre-se grátis para concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z mais 5 smartphones. São prêmios pro alfabeto todo, meu amigo, tem quadriciclo, Smart TV, notebook, PlayStation, vitrola, GoPro e muito mais. Tá afim de participar? Então acesse buscapé.com.br e cadastre-se grátis, tá bom? Aproveite, hein? É só até o dia 20 de novembro, não vai perder essa não. Dá um busca no Buscapé. Faz assim, ó, dá um busca no Buscapé. Boa, Dodô. Estádio, aqui é Diego Felipe de Itacoaxetuba. Só passei pra registrar. 2009, time grande não cai. 2010, time grande não cai. 2011, time grande não cai. 2012, meia sul-americana, time grande não cai. Porra, precisa de cair ainda? Só a vergonha que esse time tá passando? Nossa, chupa, Marcão. Nossa, olha que deitada. Que pedrada, nossa, velho. Nossa, mas pedrada. Time, que jorrada, hein? O time não caiu, eu não sei se é gambá ou é porco. Mas enquanto o time não caiu, não sei que parou de vocês passarem essa vergonha. Caíram no Paulista já, Bambi. Chupa, caiu merda nenhuma. Concordo com o mano. Caiu sim. Concordo, mano. Chupa. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! 9 horas, vai campo com Walter hoje. Wagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Camacho, Maicon, Rodriguinho, Romero, Cleison e Jô. É isso aí, o time. Difícil, hein? Jogar lá no sintético. Corinthians costuma não se dar bem lá. Ô, Juizão! What the fuck now, Palmeiras? Dúvida hoje é no ataque. 21:45 lá no Barradão. O Valentim vai colocar, ó, Braz no gol, Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Bruno Henrique, Tchê e Moisés, Keno, Dudu, aí tem uma dúvida aqui, ó, ou Eric, ou Guerra, ou Johan. Santos, let's go! Santos na Vila, contra o Vasco, 21:45 também. Renato aí que podia não jogar, mas vai jogar. Hoje é o Vanderlei! Aí tem o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju hoje, é o Caju. Meio campo é Alisson, Renato e Lucas Lima, Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Are you ready, São Paulo? São Paulo é amanhã. Possível cara que deve substituir o Cueva amanhã contra a Chapecoense, sabe quem é? Quem? Shailon! Que vem jogando bem no videogame, na sinuca, no vídeo campo. No videogame. Ai, meu Deus do céu. Sombra, você escala o Shailon no videogame, Sombra? Não, não, não, né? Não, nem você não escala. Tomara que um dia seja digno de ser escalado. Sim. Né? Como é que tá a Ponte Preta? Você tá expulso, você fez gracinha e tá expulso. Nossa, negão. Pedrada. Você tá expulso. Eu vou, ô, Domênico. Agora eu quero falar com você que vai. Calma aí, mano. Agora eu quero falar que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o historiador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor, mano. É, só para... Ô, Domênico, a gente tinha falado do confronto entre o Corinthians e o Atlético Paranaense. Sim. Aconteceram até agora 42 jogos, cara. Tá tudo empatado, 13 pro Corinthians em número de vitórias, 13 pro Atlético Paranaense e 16 empates. São os dados do Futepedia, em todos os estádios, os confrontos que aconteceram até hoje, desde 68 até 2017. Eu desconheço. Isso aí tá travado. Acabamos de olhar aí o negócio aqui. Você tenta mudar o jogo, tá travado. Não, senhor. Eu tô vendo aqui no Futepedia, velho. Olha no confronto aí. Qual confronto, gente? Tô vendo aqui. 30 e poucas vitórias do Atlético e 23 do Corinthians, que eu vi aqui agora. Mas precisa ver se não tem confrontos. Acho que não aconteceram todos esses jogos, não, hein? Em todos os campeonatos. Hoje, nos mesmo assim, eu tô vendo em todos os campeonatos. Acabei de mostrar pro Vieira aqui antes de entrar no ar. Mano, hoje nos programas... Tem gol. Fala rápido, Bia. Havaí 1, Bahia 1. É. Aí, Bahia empatou. Mano, em todos Bahia... nos programas esportivos hoje fizeram levantamento e dá o Atlético Paranaense na frente, mano. Dá bastante, mano. Bom, ah, mas eu tô vendo aqui pelo Futepedia, mas beleza, eu vou fuçar aqui e depois a gente veja. Não englobe, por exemplo, amistosos, todos os jogos, engloba. Todos os jogos. Sabe se tem amistosos. Ah, mas amistosos a gente não tem que contar também, né, gente? Convenhamos, hein? Não, seus confrontos que valeram alguma coisa. Eu não sei se contaram amistosos. Muito bem. Vem, ó, vamos dar um recado para os distribuidores fortes? Bora, Shadow. Ó, essa oferta imperdível que os distribuidores fortes

vivo da House Music. House Music. Mind Sessions. Energia 97. 97. Lost in time. Lost in time, time, time, time. Close your mind. Yeah. Thank you.